fascinating. Engage. Está começando Sessão 31. Intercom. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast. E hoje quem está aqui comigo mais uma vez é a Roberta Maná. Hello! Estamos aqui com dois convidados muito bacanas, né? Já participaram conosco. Em primeiro lugar, vou chamar aí o Fernando Torelli. Fala aí, Torelli. Oba, tudo bem? E por último, estamos com o Fernando Augusto, lá do Star Trekkers. E aí, cara? Tudo bem, gente? Bom, então é o seguinte, né? Estamos com esses convidados aí, também porque hoje é um tema muito especial nesse Intercom. Nós vamos falar, enfim, do filme Star Trek First Contact, né? O Primeiro Contato, um filme muito popular da franquia, né? Favorito de muitos, né? Um filme que realmente marcou aí. Já fez aí seus 20 anos no final do ano passado, né? E tá fazendo, na data de gravação desse podcast, tá meio que fazendo 20 anos que estreou no Brasil. Quem se lembra? Eu vi no cinema, cara. É, então, a gente vai falar, isso aí é do lance de cinema e tal. Eu era muito novinha. Eu não vi no cinema porque eu não fiquei sabendo que tava no cinema. A publicidade da Paramount foi tão fantástica que eu não sabia. Eu lembro que eu fui naquela loja que tinha lá, da USS Brasil, e aí a Elisa da loja chegou e falou: e aí, você gostou do Primeiro Contato? Eu falei: já saiu no cinema? Como assim? Nossa, o cara saiu da loja correndo, foi pro cinema mais próximo, assim, né? Nem se despediu da mulher, assim, né? Eu tinha tipo uns 14 anos. Mas é isso aí, pessoal. Então o papo é esse, vamos lá, vamos falar então intensamente hoje sobre First Contact. Continuidade é o que a gente tava falando agora há pouco. Eu também vi no cinema, né? Eu vi, no caso aí. É diferente do Fernando, acho que é porque eu tava acompanhando muito, assim, uma certa falação, né? Algumas revistas e tal, né? E eu tava muito empolgado, assim. Foi uma coisa que tomou minha atenção muito, assim, naquela época, né? Você viu no cinema também, né, Torelli? Vi no Rio Sul, se eu não me engano. Então... Também foi uma coisa minha. Eu tava passando por lá e vi que tinha estreado. Uma merda assim. Cara, entrei no cinema casualmente, cara. Olha lá o Picard. E assim, mano, eu vi, cara, uma porrada de coisas que não fazia sentido nenhum pra mim, inclusive o uniforme deles, né? Eu nem lembro se eu tava assistindo alguma coisa de Star Trek na época, mas eu vi completamente perdido na timeline. Tipo, foi meu solto. Primeiro uniforme, meu primeiro uniforme de Jonas foi o do Primeiro Contato. Pô, eu amo esse uniforme, brother. É o uniforme mais bonito que tem. E ainda serve em mim, viu? Olha aí, ó. Tá certo. Você falou que tá nem um o Picard, né? Apertado em alguns lugares, né? Não é no Insurrection lá que o Picard fala que ele tem orgulho que o colarinho dele é o mesmo da época da academia, né? Lembra disso? Quando eles estão... Uniforme de gala lá, né? Quando eles estão... já o do Worf eu preciso mandar largar, né? O do Riker, o então, só, né, cara? É um espírito... Mas quem ficou mais gordo? O Worf ou o Riker, cara? Eu vi o Worf ano passado, ele parece que agora ele deu uma emagrecida, que ele virou vegano. Ele emagreceu pra caramba! Que legal! O Michael Dorn, não, mas é estranho, cara. O Michael Dorn hoje em dia, eu até pensei que ele estivesse doente, assim, né? Ele tá muito magro, né? Perto do que ele... Você olha e fala, esse é o maior guerreiro da galáxia? Antes da gente começar a falar sobre o filme mesmo, assim, eu queria voltar um pouquinho no tempo nessa época aí. Um pouco antes até do que do filme em si. O Generations, né, que é o filme anterior, ele é um filme que acabou dando um lucro bacana pra Paramount, apesar de tudo, né, cara? Segundo o que eu tenho aqui, ó, parece que o filme custou 35 milhões, né, o Generations, e só nos Estados Unidos ele rendeu 75 milhões, e mundialmente arrecadou 120 milhões, né? Então, quer dizer, de fato, o filme foi aí um razoável sucesso, né, pelo menos... se tratando de Star Trek naquela época, né? Então... Algum filme foi fracasso? Ah, Nemesis, né, cara? Eu acho que o 5 foi. Nemesis foi... Mas assim, mas todos se pagaram, pelo menos? Cara, o Nemesis... Pagou. O Nemesis chegou a se pagar? Eu acho que pagou, mas por mais que não tenha pagado, depois venda de DVD e Blu-ray... Ah, sim, porque uma coisa que eu penso, cara, Star Trek pra Paramount, cara, deve ser meio aquele dinheiro certo, assim, né? Tipo, não é uma parada, não é um tiro no escuro pra eles. Ah, sim. Mas eu gostava do Nemesis, viu? Eu gosto do Nemesis. É. Mas é, hoje não é dia de Nemesis, vamos falar de coisa boa. a Roberta já vai defender aí também, quer ver? Pô, eu gosto do Nemesis. Olha aí. É, cara. Mas, ó... Tá, mas eu sou uma fangirl de TNG, eu não conto. Minha família, eu sou totalmente influenciável, é só ver o Picard que eu já acho tudo lindo e pronto. Cara, assim, na verdade, eu tenho problema com todos os filmes da TNG, cara, porque eu acho que todos eles... Pagou. Não tem nada a ver com a série. Pagou, sim. O Nemesis, o budget foi 60 milhões e ele recebeu 67. Olha aí. Deu até pra... Deu até um, né, aquele trocadinho pra passar na tomar um sorvete. Toma um shopping. Porra, a gente fala 7 milhões, ai que merda, porra, me dá 7 milhões. Não, mas aí que tá, né? Será que esse orçamento tá contando com marketing e tudo mais? Será que é isso? Normalmente não, normalmente marketing não entra. É, então, capaz que... Pô, mas pelo que vocês estão falando, o marketing da Paramount não devia ser muito, muito caro, né? Já que não tinha. Vocês já ficaram sabendo dos filmes, vocês só ficavam sabendo quando passavam pela frente. Sabe uma coisa que eu me lembrei agora do Nemesis? Não tem nada a ver, cara. Tinha uma videolocadora lá onde eu morava, lá perto onde eu morava em São Paulo, que ela tinha um pôster enorme do Nemesis. Aí, tipo, um banner, na verdade. O banner ficava do lado de fora da videolocadora. Aí a videolocadora faliu e aquele banner ficou apodrecendo durante meses, assim, meses. Né? Eu lembro que eu desci a rua e tava aquele Nemesis, tipo, derretendo, assim, pela chuva. Sei lá, né? Eu pensei, ó, justo. Nem quis pegar. Merece mesmo, merece isso aí mesmo, cara. Sei lá, cara, eu tenho um amor heterossexual pelo... O cara que faz o Shinzon, acho que é o nome dele agora. Como é que chama? Tom Hardy? É Tom Hardy, que puta ator, brother. Então, pra mim, assim, assistir o Nemesis de novo, apesar de eu achar uma merda, é assistir o Tom Hardy. Não, mas ó, eu tô falando aqui mal, mas eu não acho uma merda, né? Um dia a gente vai falar mais sobre o Nemesis, mas enfim. Eu só queria concluir que tem a ver o que a gente vai falar, cara, que pra mim todo filme da nova geração não tem muito pouco a ver. Parece que tá todo mundo doidão de PCP, de alguma droga enfurece, tá todo mundo louco. A gente vai ter aí o Picard, né, cara? Ah, mas é justificado o Picard tá do jeito que tá no primeiro contato, né? Mais ou menos, né? Vamos dizer assim, né? Mas a gente vai chegar lá. Então é o seguinte, ó, voltando aí. Então, segundo eu vi lá no Memory Alpha até, né? Em fevereiro de 95, executivos da Paramount já chegaram no Rick Berman e falaram, ó, pode, vamos lá, vamos fazer mais um, né? E aí começa essa história, né, cara, do início da elaboração do First Contact, né, cara? Então acaba tomando o ano inteiro, né? Obviamente ali de 95 e 96. E agora, o lance da história do filme, né, cara, que parece que desde o começo o Rick Berman queria que fosse uma história de viagem no tempo, né? Isso aí já era algo que ele chegou no... Ele escolheu, obviamente, novamente o Ron Moore e o Brandon Braga, que tinham sido os roteiristas do filme anterior, e daí eles começaram a pensar em ideias, cara. Um lance muito curioso é que uma das primeiras ideias era que essa viagem no tempo fosse para lá na época do Império Romano. Imagina isso, cara, que louco. Nossa. Nossa, isso é horrível. Como é que os romanos iam derrotar os Borgs mesmo? Nossa, me imagina uma luta de gladiadores com Borgs, cara. Ia ser muito louco, hein? Ia ser... Cara, e imagina um imperador maluco, tipo Calígula, lutando com os Borgs, cara. Isso ia ser... Corrida de biga, tipo, né, tipo, cara, tipo, com tipo, Borgs. Ele na arena, aí ele vestido de Hércules, ele gostava desse vestido de Hércules, né? O Calígula não, o Commodus. Aí chega os Borgs, ele tentando dar porretada pros Borgs, achando que eram os atores contratados, que ele tinha contratado pra fingir de Titã. Pô, seria um filmaço, hein? Fala a verdade, cara. Pô, me bota pra escrever o roteiro. Por que o Torelli não é roteirista? Não, mas ele é, só que é quadrinhos, né? Aí, ó. Eu sou um péssimo roteirista, mas sou. Cara, Torelli, puta, se eu tivesse dinheiro, eu bancava. Ah, é, eu vou lançar aquelas... Eu tenho um apoia-se lá, cara. Vai lá e banca. É, aí, eu vou fazer isso. Vou fazer isso aí. 2 contos por mês, tu já me apoia, cara. Não, não, não, mas eu quero a história dos Borgs na Roma Antiga. É isso que eu quero. Ah, sim. Império Romano, entendeu? Corrida de biga com Borg. Eu quero isso. Aliás, eu tô escrevendo uma história de origem do Bilica que é inspirado no Primeiro Contato, em parte. Cara, olha que legal. Putz, olha, o cara tá querendo me convencer mesmo a pagar o negócio. Mas, ó, então, olha só. Aí, essa ideia do Império Romano lá, Enterprise, viajando no tempo lá pra aquela época, não vingou muito. Eles foram jogando na mesa opções, né? A segunda opção, pelo que consta, ia ser na Guerra Civil Americana, cara. Aí eu já acho que não ia ser legal, não. Né? É que o Picard ia ter um romance com uma moça de cor, se não me engano. Então, o lance do romance, pelo que eu vi, já começa a aparecer isso nos próximos esboços de roteiro. Nesse, já, quando eles pensaram na Guerra Civil Americana, ainda não tinha roteiro. Era só uma ideia mesmo. Não, tinha. Eu lembro que tinha um negócio do que a Lily era pra ser um romance do Picard. É, isso aí era mesmo. Como é que sobrou na história, né? Tem uma coisa que é completamente desnecessária. Aliás, eu tava comentando com isso esse dia no meu Facebook, você até, o Valdomiro deve ter visto, cara, que eu falei, cara, que eu gosto de Robocop porque não tem isso, não precisa, nem toda história precisa do apoio no romance, brother. É, e no Primeiro Contato, fica um resquício disso, cara. Tipo, o cara... Sim, naquela cena de despedida deles. Pra que aquilo, cara? A mulher não deu nada pra ele. E, assim, nem no sentido físico, nem no sentido emocional. Ele não tem nenhuma ligação. Na verdade, assim, ela fez o papel que ninguém ali dentro da nave teve coragem de fazer. Então, isso não dá pra tirar dela. Mas Ninguém teve coragem de fazer, mas se a gente, pra todo mundo que acompanhou a nova geração, sabe que a doutora Crusher teria feito aquilo. É exatamente, verdade. Exatamente. E ele sim, porra, tem um trelelê, botar ele pra beijar lá no fim, porra, foda-se. Cara, mas a doutora Crusher, cara, na verdade, ela era bem complacente com o Picard também, né, cara? Ela não era tão, assim, de confrontar. Ela não era, tipo, Pulaski. A Pulaski tinha muito mais personalidade nesse sentido, eu acho. É, mas não tinha bagagem emocional que a Crusher tinha com ele. Mas eu acho que, tipo assim, eu tava ouvindo comentários do... Eu ouvi 3 linhas de comentários aí. A do Jonathan Frakes, do filme, tá tudo no Blu-ray aí. Quem tiver o Blu-ray, acho que o DVD também tem esses. Pelo menos no Blu-ray tem 3, que é do Jonathan Frakes, sozinho, comentando. Tem uma outra que é com o Damon Lindelof e o cara lá, dono do Track Movie, que, aliás, eu fiquei impressionado, o Damon Lindelof realmente conhece Nova Geração, eu achava que não, né? Ele é fã, cara. Não sei por que ele escreve filme merda, mas o cara é fã, né? Eu escutei esse comentário, é bem legal. Ele é muito engraçado e ele conhece mesmo, assim. Dá pra ver que é um fã mais engajado, assim, né? E outro que eu ouvi foi o do... dos roteiristas, né? Do Brennan e do Moore, né, cara? Muito legal isso daí também, né? Eu não lembro qual desses de uma dessas três aí que eu ouvi um comentário muito bacana. Que é assim, o lance da Lily confrontar o Picard, os caras supõem que é o seguinte, bem, já tinha contratado a mulher, né, cara? Então foi contratada, ela é a atriz convidada do filme, né? Então essa cena acabou caindo pra ela com o Picard, mas de fato faria mais sentido se fosse a Crusher, né? Teria que ser a Crusher, sabe? Que é o tipo de coisa que até prejudicou a participação dela no filme, porque ela não faz quase nada no filme. Eu acho que ela... Eu acho que de todos os personagens principais, né, do crew, do Sr. Steph e tal, eu acho que é a que menos, nesse filme, foi mais prejudicada, assim, ela, né, no geral, só a cena... A única cena melhor dela... A cena do Barclay, cara, foi melhor do que tudo que ela fez no filme. Nossa, cena do Barclay foi demais. Quem não ama o Barclay, sim, né? Barclay é demais. Eu queria uma série só do Barclay, cara. Barclay... Mandante de uma nave. Podiam ter feito a série Projeto Pathfinder mesmo, assim, né? Ia ser legal, né? Ele lá tentando ajudar a Voyager e tal. Aqueles episódios poderiam ser uma série, né? Caralho, é verdade. Mas, aliás, esse filme pra participação especial vai ter o Barclay, vai ter o doutor da Voyager também. O Neelix, mas continua irritante. Vocês repararam que naquela cena que aparece o Ethan Phillips aí, o Neelix, né? No caso, o ator mesmo. Uhum. Ao lado direito, né? No Blu-ray, no widescreen, quem vê o filme em widescreen dá pra perceber. Antes eu assisti em VHS, não tinha como ver isso, cara. O Brennan Braga aparece em primeiro plano, assim, sentado na mesa, como um personagem holográfico lá. Não sei se vocês sabem. Ele de óculos. A verdade é que eu não sei como é a cara do Brennan Braga, pô. Olha, eu sabia por causa dos comentários do DVD, eles falam que a galera se vestiu e tal, mas eu não cheguei a ver ele, não. Nossa, sabia, tem uma história que o Ronald D. Moore e a mulher dele também participaram daquela cena onde tem aquele personagem chamado Nicky the Nose, né? Que é aquele personagem holográfico da novela do Big Goodbye lá, com o nariz de, né, de metal. Parece que o Ronald e Murray e a esposa dele estariam naquela mesa ali pra filmar. Só que aí, a zica foi que eles ficaram 16 horas esperando pra cena ser filmada, não rolou. Aí o diretor, não sei quem, falou pra eles, ó, hoje não deu certo, mas amanhã é firmeza, tá? Amanhã vai rolar. Aí o Ron Murray, a esposa dele, fala, ah, não, chega, não tem mais paciência, deixa pra lá. Acabou, não rolou. Mas isso é meio normal, né, cara? Isso é uma coisa meio normal, coisa recorrente em cinema, negócio. É. Fazer esse tipo de participação, desde que não demore muito, né? Ah, sim. Não, qualquer coisinha que você faz é horas e horas de esperar. Eu já fiz extra em seriado e coisa e tal. Porra, é 4, 5 horas ficar lá sentado olhando pro teto. Não vale a pena, não. Nossa, imagina naquela época ainda sem smartphone, né, cara? Deve ser uma merda. Pra ganhar 50 conto. Eu fazia figuração na Globo andando de skate, às vezes. Às vezes não, duas vezes só. Que legal. Era exatamente o dia todo pra ganhar 50 conto e um quesuco e um joelho. Joelho é um salgado aqui do Rio. Eu fazia figuração, eu tava na faculdade, eu era o único... Eu era o único cara que ficava sentado no canto lendo um livro de direito. O cara não tava atuando, não, né? Tava realmente. Né? É, os caras deviam tudo me achar estranho. Aí as pessoas olhavam, nossa, o cara é um péssimo ator, ó, dá pra tá na cara que ele tá fingindo, né? Voltando aqui, ó, que eu fiz umas anotações aqui, eu queria comentar sobre esse lance da evolução, da elaboração do roteiro, pra chegar nessa história aí, né, cara? Então, assim, aí passaram por esse lance, né, a ideia da Guerra Civil Americana não rolou, aí uma ideia que quase vingou, porque chegou a ter título o filme, cara, é a ideia em que os caras iam voltar no tempo pra época do Renascimento, cara, na Itália lá. Nossa, entendeu? Senhora. Tanto é que o nome do filme ia ser Star Trek Renaissance, tem isso daí? Nossa senhora! Né? Star Trek Leonardo da Vinci. Isso, não, exatamente. Ia ter o Leonardo da Vinci na história, ele ia fazer amizade com o Data. Imagina aquelas cenas bobas, né, cara? Imagina, sei lá. Cara, tem um episódio do Futurama, que é melhor do que isso, cara. Só ver o episódio do Futurama. Mas eles não poderiam fazer isso, quer dizer, que o Kirk conheceu o Leonardo da Vinci, pô. Ele era um alienígena. É, era o Metuselar, né? Não pode. E o mais curioso, né? Porque no ano seguinte, né, em 97, o Da Vinci virou personagem da Voyager, né? Virou personagem holográfico, que era aquele ator John Rhys Davies, né? Ele era amigo da Janeway lá, lembram? Vocês lembram disso aí? É, né? Era o mentor dele dela no Holodeck. É, ele chamava ela de Catarina, né? Ô, Catarina! Falava pra ela assim. Não, de vez em quando, as cenas deles de vez em quando eram legais, mas quando fizeram aquele episódio inteiro sobre ele, com o negócio holográfico andando, foi demais. Cara, eu não tenho saco pra essas porras, brother. Eu odeio episódio de Holodeck. Puta que pariu. Tirando aquele do Moriarty, que eu achei do caralho. Eu não tenho mínimo saco pra essa porra. Eu começo a olhar pro teto, começo a olhar pro reloginho pra ver se acaba logo e vem o próximo. Ah, que é isso. O Barclay no Holodeck fazendo os caras lutar de mosqueteiro foi demais. Ah, não. Isso é maneiro, pô. Mas o Barclay sempre é bom, porra. Não, mas ó, tem episódio, Dorelli, que pelo menos esse eu acho que você ia curtir, cara. Aquele duplo. Você deve ter visto, não sei. Chama Killing Game, da Voyager, que os Hirogen tomam. Uhum. Eles transformam a nave inteira quase num holodeck, quase assim. Eles pegam e vão expandindo o holodeck pela nave. Não, eu vi sim, cara. Achei uma bosta. Não, achei uma bosta. Era chato. Não, então esquece. Não é pra você. Holodeck Stories não é pra você. Eu achei meio longo o Killing Game, pra falar a verdade. Não, pô, precisava de episódio duplo, brother. Porra. Esse episódio, ele teve uma audiência fodida, né? Ele foi tipo um vencedor, assim, cara. Tanto que eles começaram a fazer episódios duplos meio telefilme depois dele, né? O Dark Frontier já era influenciado por essa pegada do sucesso que foi Killing Game. Nossa. É, Voyager começou a fazer isso de pequenos filmes mesmo. É, voltando aqui, né? Então, ia ter Leonardo da Vinci, Star Trek Renaissance, aí já, pelo que consta, aí já tem, tipo, o primeiro esboço de roteiro já, né? E aí ficou um tempo nisso, até que os caras mudaram. Esse eu lembro bem de comentários em, não sei se era Zine, na época, assim. O filme quase se chamou Star Trek Resurrection. Vocês lembram dessa história? Do Resurrection? Quase rolou? Porque o lance é que eles só tiraram esse título, era pra ser esse título mesmo, só tiraram porque Alien Resurrection, né? Que é o quarto filme do Alien. E por causa disso, os caras, vamos ter que mudar o subtítulo aí. Sempre, né? Melhor trocar o nome. É. Aí depois eles vieram com Insurrection. Era uma porcaria esse filme. E aí resolveram colocar o nome de algum episódio, porque... Já tinha tem episódio da nova geração que chama Primeiro Contato. É, assim como tem aquele episódio da Voyager que chama Nemesis, né? Por que não confundir os fãs? Claro. Por que não confundir os fãs se a gente pode confundir, correto? Então, aí no Resurrection, ainda não tinha a Rainha Borg, né? E tinha algumas coisas bem diferentes aí. Por exemplo, no caso, o lance do Zefram Cochrane, né? Ia ser o seguinte, parece que o Zefram Cochrane ia ser, tipo, ferido em algum momento lá, ele ia ficar machucado, e o Picard teria que tomar o lugar dele pra fazer o primeiro contato. Nesse roteiro, nesse esboço aí, é onde surge a ideia do romance com uma personagem lá do passado, né? Que o nome da personagem era pra ser Ruby. E curioso porque no holodeck, né, no filme mesmo, aquela personagem holográfica loirinha que vê o Picard com a Lily, lembra dela? Que ela dá um beijo no Picard, ela chama Ruby, né? Eu acho que isso é um resquício mesmo. Ela chama Ruby mesmo. Então eu acho que aí bem dá pra ver que é um resquício dessas primeiras ideias, né? E ela ficou durante um bom tempo nesses primeiros roteiros aí, nessas primeiras, meus rascunhos, né, cara, pelo que eu tava vendo. Outra coisa que era marcante na história, nessa versão do roteiro, era pra ser assim, o Riker na Enterprise combatendo os Borgs e o Picard lá embaixo lá com aquela trama toda de Zefram Cochrane. E aí parece que o Stewart que falou pros caras, não gostei disso aqui no roteiro, tô sugerindo aí de fazer um, né, mudar as histórias. Ou seja, no caso o Picard faz a parte, né, lá no parte na nave combatendo o Borgs e o Riker que vai acompanhar o Cochrane lá, tal, o lançamento e tudo mais. Sim, eu também já vi isso várias vezes, já vi que foi o Picard, o Patrick que chegou pro Frakes e falou, não, eu que, né... Mas faz sentido originalmente, porque o Riker é o guerreiro, o Riker tinha que enfrentar os Borgs, né? Eu acho que o Stewart é um cara que ele sempre quis fazer cenas de ação, parece, né? Eu sempre ouvi falar isso, que nos filmes, principalmente, ele queria estar envolvido nas cenas de ação mesmo, né? Então... O Frakes fala que ele tava fazendo academia pra caramba, né? Porque queria mostrar os braços do capitão. Pode crer, né? O cara é todo rasgado no final lá, né? Pode crer. Agora, uma coisa que eu queria comentar aí, né, que a gente falou brevemente, que é o lance dos uniformes, né, cara? A mudança, né? O lance de ser redesenhado pra ficar dessa forma. É o mesmo figurinista lá da época da nova geração, né, que é o Robert Blackman, chamado aí novamente pra redesenhar esse uniforme, né, cara? Que ficou, cara, é bonito pra caramba, né? Mas esse negócio de uniforme é interessante, que eu peguei um erro de continuidade animal com essa brincadeira do uniforme original, o primeiro uniforme da nova geração. Tem uma cena que o Sisko, em Deep Space Nine, tá lembrando do nascimento do Jake, e ele não tá com ele, ele tá com o uniforme errado, ele tinha que estar com aquele uniforme da nova geração. Exatamente. Mas vem cá, meu irmão, você lembra a roupa que você tava usando no teu primeiro, no teu décimo aniversário? Você lembra? Uma coisa, cara, o cara se confundiu, bro. Eu não quero me lembrar exatamente o uniforme que ele tava usando. Você mudou daqui a dois, no ano seguinte mudou o uniforme. Cara, olha, como que fã de Star Trek é bom pra inventar justificativa, né, pros furos de roteiro? Nossa, eu fico impressionado. O cara lembrou errado. Lembrou errado, e cabe, né? Curti, aí, ó. Resolveu, ufa, não tem problema no canon mais essa parte. Pelo que eu tava vendo, e realmente faz muito sentido, o lance do uniforme com tons mais escuros, assim, era pra refletir mesmo o tom do filme, né? Porque o primeiro contato, cara, eu lembro bem que a primeira vez que eu vi até, foi um filme que eu estranhei demais o tom, cara. Ele era um filme bem mais pesado, assim, dark mesmo, né? Um filme mais escuro, né? Pros padrões de hoje, não, né? Hoje em dia você vê que os caras levam isso a um extremo, assim, que fica chato. Mas na época, não era comum Star Trek ter esse tipo de tom no cinema. Tanto é que é o primeiro filme de Star Trek a ter uma classificação, né? PG-13, né? Porque antes era todos os filmes anteriores eram filmes livres, qualquer pra todas as idades, vamos dizer assim. Esse é o primeiro que teve uma restrição, né? Então era um filme que foi mais pesado pro seu tempo. É que o primeiro contato, na verdade, é um filme de zumbi. Ele é estruturado pra ser um filme de zumbi. Sim. Isso é uma coisa que me incomodou, que quando os Borgs entram na nave, tem um lance meio Alien, dos caras passando pelo corredor e sombra, completamente necessário, porque todo mundo sabe que é porra dos Borg, cara. A gente conhece esses caras, sei lá, há 5 anos, porra. Não, mas peraí. Não precisa disso. Então, mas peraí, mas se é um filme pra público em geral, acho que daí já é diferente, né? Não, mas os Borg são apresentados no começo, cara, desnecessário. Assim, a primeira vez que eu vi isso, eu lembro bem, eu falei que fiquei achando assim, porra, será que tem uma ameaça além dos Borg? Os Borg trouxeram alguma merda com eles, sabe qual é? Ou seja, te deixou pensando. Mas não, no final era porra dos Borg. A ideia toda era levantar... Sim, mas a ideia toda era levantar a dúvida, não era apresentar não, já era. Direto qual ia ser. Não, sério, meu, você acha que era isso mesmo? Eu acho que não. Eu acho. Você jura? Não... Jura? Uhum. Não, eu, não acho, que... eu acho assim, não. Cara, eu tenho a impressão que, na verdade, eles é como se eles tentassem, tipo, refilmar, sei lá, um Best of Both Worlds cinema, sabe? Alguma coisa mais ou menos isso. Uhum. Tipo, vamos pegar aquela ideia que deu tão certo, mas fazendo uma versão que nem o Fernando Augusto falou, filme de zumbi, entendeu? É isso, né? Então, acho que a pegada é essa, né? O Primeiro Contato, ele é um filme montado pra ser B10, né? Ele é um filme assim, que ele tem essa... É pra impactar, tudo nele é pra impactar. Se você tentar encaixar ali dentro da cronologia e tudo mais, você vê que ele tem problemas, né, pra isso. A Lily mesmo fala que é um filme de zumbi, né? É, você tem o conceito de Rainha Borg, você tem coisas que encaixar mesmo, você tem que se esforçar pra encaixar. Mas ele como peça solta, né, um filme lá, sabe, que nem algo... Que nem tipo quadrinhos, a graphic novel lá, solta, ele assim, eu acho que ele é ótimo, entende? Agora, ele dentro do cânone, você vê que tem umas paradas que pra... É, tanto é que, né, Zefram Cochrane também, né, eu não comentei ainda aí, a gente não falou, mas enfim, é um personagem lá do Metamorfoses, aquele episódio da série clássica, completamente alterado pra esse filme, né? É, que, diga-se passagem, ele tem 30 anos, de acordo com a cronologia das estrelas dessa época. Mas o Dr. Zefram Cochrane, né, que o James Crowe era muito velho pra ter interpretado, ele era muito velho, porque ele deveria ter 30 anos, ele era um cara bom. Bebe, meu irmão, eu não sei nem já porque que ele bebe ali. Ele bebe um negócio que nem ele aguenta, né? É uma parada muito brava, envelheceu ele precocemente. Uma vez, ó, o Braga uma vez falou que foi em jogo radioativo, por isso que ele tava velho. Podiam ter chamado o filho do ator, que é idêntico a ele, cara. É só dar uma envelhecida no cara. Você envelhecer alguém é muito mais fácil do que rejuvenescer no cinema. Vendo aí umas entrevistas de novo aí em DVD, acho que foi no Blu-ray até também, que o James Cromwell, cara, olha só que louco, né? Essa parte eu falei, nossa, você acredita assim, ele falando, não, esse assunto me interessa muito, né? Achei legal a premissa do filme, Primeiro Contato, de cara eu já fiquei interessado, porque é o seguinte, ele tava contando que ele trabalha numa organização, né, ou melhor, com uma organização chamada, a sigla é CSETI, né, que traduz-se para Centro, olha só, Centro de Estudos de Inteligência Extraterrestre. Então o cara já é assim, entendeu? Ele já anda com uma galera assim, entendeu? Ele já curte esse papo, né? Então pra ele pensou, pô, que legal, eu vou ser o cara na história aí de Star Trek que fez o primeiro contato, entende? Ele ficou empolgado com essa parada, entendeu? Eu espero que ele não tenha contado pra ninguém, senão eu ia reduzir o salário dele. Quando você gosta do trabalho, nego de pagamento. É a lei, né? É a lei, ó. Quem é freelancer sabe, né, como é que funciona. É, pô, eu tô fazendo isso, cara. Tô amarrado num freelancer que eu tô desenhando brinquedo, mas não tô falando pra ninguém que eu tô gostando. Tá certo, fica quieto. Olha aí, ainda bem que ninguém vai ouvir essa conversa aqui, então... Mas o James Crowell, ele não era o... Ele ainda não era aí, ele não tinha estourado como ele hoje estourou na época também. Não, se bem ele ainda que era um ator o Baby pensa. Não é de 96. É, mas eu não assisti, pra falar a verdade. Não, mas você não, eu lembro bem porque, né, é um filme que concorreu a Oscar aí, sei lá, ganhou Oscar e caramba. Então foi... Sim, acho que é de antes, sim. Deixa eu dar uma olhada aqui no IMDb. É, eu porque... Mas é que também, mas... Filmagem, né? Vai antes, né, do filme. Não, mas é pelo que eu ouvi falar, nas entrevistas os caras falam assim, putz, a gente tava acostumado a chamar o Cromwell quando ele não era, porque é uma coisa que... Né? Sim, ele interpretou outros personagens de Jurassic World antes. É, então, ele trabalhou em Nova Geração, fazendo personagens menores, assim, na Deep Space Nine também. É, ele não fez um Iridiano? Foi Iridiano que ele fez em Deep Space Nine? Que ela, manja Iridiano, que aqueles são alienígenas que lidam com informação e tem uma maquiagem pesada? Eu acho que era. Hein? Jaglom Shrek, o nome desse personagem. Caramba. Birthright... Parte 1, tô colando, é claro. Mas assim, ele fez dois personagens de Star Trek. Ele fez o primeiro-ministro Nairok. Ah, que é naquele episódio. Que eu lembro tem... desse personagem. The Hunter. Isso. Eu lembro bem desse episódio. Então, vamos com. Bom, já que o Torelli tá com o Memory Alpha aí, sei lá se é MDB ou Memory Alpha, vamos ver aí. Então foi esse personagem no The Hunted. Aí também tem aquele... Na nova geração tem mais um, tem? Ou não? É, sim, Jaglom Shrek, Birthright, parte 1. Ah, Birthright, isso, Birthright. Aí depois na Deep Space Nine também tem um, não tem? Que é com o Quark, que ele fica na Defiant, não é? Olha aí. É ele? Ah, então, tá certo, sim. Ele faz o Hanok, eu acho, qualquer coisa assim, é o nome do personagem dele. Ele tá negociando um acordo com o Quark, e aí a nave encontra os caras e briga. É, na verdade esse episódio é muito bom, que o Cisco é machucado e o Worf tem que assumir a nave da engenharia. Esse episódio é bom pra caramba. Então, é uma participação do... Eu só não lembro se o Cromwell faz um iridiano. Talvez não. Talvez seja aqui, um outro. Eu tô vendo que ele fez um Deep Space Nine, Hanok. É isso. É isso que você tá falando. É isso. Ah, sim, sim. Don't you understand? Tá mal, eu tava viajando aqui vendo o IMDB dele, não prestei atenção. É, aí que acontece, tipo, pelo que eu vi nas entrevistas, o Cromwell, os caras pensaram assim, putz, antes era fácil chamar ele, será que agora ele vai querer participar de Star Trek, né? Mas não, parece que daí foi tudo bacana, foi tudo ok, o Cromwell, né, quis fazer o papel, e também eles contam que foi muito fácil falar com ele pra fazer aquela pontinha no Broken Bow, né, da Enterprise, porque, né, eles, tipo... Você pô, mas daí. Você não quer ser, se chegam pra você e falam, ó, é uma pontinha, você vai ser o cara que vai inventar a frase audaciosamente indo onde nenhum homem jamais teve, até eu pago pra fazer. Não, calma aí, não tem é lance, até cara, eu isso vi uma vez tipo uma... assim, principalmente eu, qualquer fã, tipo, até eu. Até não, eu. Eu vi um ator falando, eu não lembro quem agora, que ele falou o seguinte, cara, o lance, a boa de você fazer Star Trek, na verdade qualquer parada de ficção, é que a parada se paga a longo prazo, entendeu? Tu vira bonequinho, tu vira uma porrada de merda, então às vezes a grana não é tanta quando você faz, mas na long run te paga bem, você vai pra... Até pra ter essas porras de convenção, ficar assinando autógrafo e tal. Além de a maioria desses atores ter crescido com Star Trek, né, brother? Então, assim, é uma parada muito mais forte lá na gringa do que aqui. Sabe que eu fico pensando muito nisso? Tipo assim, se eu fosse, sei lá, entrevistar um desses atores que faz um monte de papéis menores, assim, ao longo da série. O que tu vai perguntar pra um cara desses? Ah, como é que é a gravação? Sei lá, o que a galera pergunta, sabe? O que esses caras têm pra oferecer? Isso aí, eu acho estranho. Não, mas né, nessas convenções internacionais, pô, você pega uma cena que o cara fez um minuto e os caras ficam uma hora perguntando coisas da cena. Ah, tanto é. Inclusive, ó, por exemplo, eu tava vendo há uns meses atrás aí, aliás, no dia 5 de abril, né? Muita gente compartilhou muita coisa e tal, né? É o dia do primeiro contato e tudo mais, né? Aliás, essa data do 5 de abril eu tava vendo que parece que é o aniversário de um filho do Ron Moore, cara. Tava vendo em algum lugar isso aí. Mas o que eu ia comentar é o seguinte, no 5 de abril desse ano, o Larry Nemechek, né, que é aquele autor de livros de referência de Star Trek e tal, até tem um livro dele aqui, ele, no blog dele, ele publicou uma entrevista, né, com a atriz que fez aquela vulcana no final do filme, porque são três vulcanos no final do First Contact, certo? Que descem a Terra. Uhum. Né? Aí tem uma vulcana lá, naquele meio ali, tanto que ela aparece sentada lá no barzinho no final, lá, quando os caras botam a música, né? Então, aliás, quando o Zefram Cochrane bota a música, né? Então, cara, e ela tá participando, ela tá no circuito de convenções, quer dizer, é que nem o Fernando falou aí, ó, apareceu um minuto, aí não teve fala porra nenhuma, mas tá lá. E aí, como é que foi as 16 horas de gravação pra essa cena? Gente, E essa é uma cena especificamente que não tinha nem mais ninguém do elenco principal, sabe? É. Era só o Zefram Cochrane. Podia ter sido cortada essa cena, tinha tudo pra ser cortada. É, meu, poderia ter sido cortado, é verdade. Assim, poderia facilmente ter acontecido, né? Pra encurtar, pra chegar no tempo certo, pra passar, pra ficar comercial. Claro que foi uma cena importante pra nos mostrar como foi, sei lá, como a relação começou, assim, sabe? Que, sei lá, começou com amizade, tarará, até começou num boteco. Pra diferenciar de Enterprise. Assim, a péssima relação com os vulcanos, da qual eu me arrependo até hoje. Mas também, ó, por exemplo, a gente tá falando desses vulcanos, eu tô olhando aqui, um dos vulcanos, que se chama Luiz Ortiz, ele fez um monte de papel em Voyager, ele fez Scorpion, ele fez uma porrada de coisa. 39 episódios em Voyager ele fez. Isso aí faz parte do pacote, os caras já compram não sei quantos dias de participação do cara, ele passando. O cara só vai voltando com uma prótese nova na cara. Às vezes o cara até volta com uma mesma espécie com outro nome, que também tu fica, puta que pariu, mas não é o mesmo cara. Tipo, o ator que faz o Quark, ele já fez outro vulcano, não fez? Vulcano? Não, quer dizer outro... Vulcano outro... não, Ferengi, né? Ferengi. Ele fez o primeiro oficial da nave Ferengi no primeiro episódio de contato com eles. Ele é o líder do campo de destino dos Ferengi. Ele fica com o chicotinho. O chicote. Chicote de luz. Eu adorava o chicote. É lamentável aquela primeira aparição dos Ferengi. Chicote de luz, cara. Olha que coisa bonita. E é legal que esse chicote aparece de novo no Acquisition lá da Enterprise. Ah, não. Sim, eu adorei quando a Enterprise ele deu a chicotada no trip. Olha o chicote aí, cara. Olha aí, ó. essa nave vulcana, ela é uma nave auxiliar, cara? Putz, cara, eu não sei. Porque eu acho extremamente bizarro o desenho dela, cara. Parece, ela parece um bode, uma nave de fuga. Eu ia até procurar pra ver se eu lia mais alguma coisa sobre ela, mas não consegui achar. Não tive tempo, né? A gente começou a gravar. Mas você sabe que uma coisa curiosa, assim, independente da... Realmente o design é bizarro, tá? Eu acho legal, assim, sei lá. Eu acho que ficou bem, vamos dizer assim, alienígena, né? Ah, sim, sim, com certeza, com certeza. O que eu acho curioso, assim, de continuidade, que eu acho muito bacana na Enterprise, é que você vê que todas as naves vulcanas que aparecem em Star Trek Enterprise segue o padrão de cores dessa nave aí. Você vê que ficou estabelecido que essa é a cor pra nave vulcana, pelo menos... Cara, eu acho foda demais. Pelo menos no século 21 e 22. Sim. Quando os caras de Enterprise foram desenhar a frota, eles se inspiraram nessa... É, então, cara. Então existe esse senso de continuidade muito grande, né? É, porque era o Herman... E é bonita pra caralho a cor, cara. Eu sou doido com as naves vulcanas. É, e inclusive, ó, isso aí leva a uma coisa que eu queria comentar, que o designer de produção, mais uma vez, é o Herman Zimmerman, né? Que já cuidava da... Zimmerman é foda. Não, o cara é foda. Ele que supervisionou o lance do desenvolvimento do design, de se fazer a nova Enterprise também, a Enterprise E, né? Quem desenhou foi o John Ives, mas enfim, é um projeto todo que fica aí o Zimmerman coordenando, né? Aliás, eu acho que é legal a gente falar sobre isso agora, né? Sobre essa novidade que foi a Enterprise E, né, cara? Porque esse filme, ele é assim, né? A gente tem coisas novas em tudo, né, visualmente. Uma nave nova, rifles phasers novos, uniformes. E são lindos aquelas armas. Não, elas são os melhores. Porque até o momento, todos os rifles phasers de Jonas Stans eram ridículos, da única vez que eles fizeram um decente. E o pior, na minha opinião, é aquele da nova geração, cara. Nossa, aquele lá. O da série clássica é meio nada a ver também. Aí aquele da nova geração, o primeiro é horrível. Aí aquele que a gente vê no primeiro episódio da Voyager também você fala, não. Mas sabe qual que é o mais bizarro de tudo da Voyager, né? De repente, do nada, por alguma razão, eles têm lá o rifle do primeiro contato, né, cara? O que que aconteceu? Como assim, né? Quem explica isso, né? Os tava guardado numa caixa. Vai ver que eles tinham um blueprint, é um protótipo, eles mandaram imprimir lá no replicador. Da impressora 3D deles. não, o replicador não faz essas merdas. Tava guardado numa caixa e o Neelix achou a caixa, pronto. Tá ótimo. Assim, já que a gente tá falando sobre os rifles, eu gostaria de começar a entrar no assunto combate, as cenas de ação e tal. E principalmente combate com Borg, né? Que é sempre essa merda. Assim, e como tem furo com essa bosta, cara? Os caras já ficou percebido que o combate corpo a corpo é a única coisa que funciona com os caras. Sim. Por que não tá porra de uma baioneta? Um patilete pra todo mundo, né? Brother, cara, você tem um Klingon na nave, cara. Bota o Klingon pra ensinar arte marcial Klingon lá, com baffles, com aquelas outras facas, aquela faca curva que ele usa, que eu não sei o nome. Nada, ensina as pessoas a usarem besta. Sim, é projétil, cara. A porra do Picard usa uma Thompson. Ele usa uma Polygun. Holográfico. Se tiro funciona, dá uma 38 na mão de cada um, né? Cara, absurdo, aquela discussão, né, cara? A discussão que o Worf tem com ele sobre isso, é só falar, meu irmão, vai ali no replicador fazer uma porrada de faca, de espada, ou a puta que pariu, meu irmão, que é coisa que fúria. É tipo Duna. Duna você não podia ter usar arma, né? Porque você tinha os escudos, né? Os escudos eles faziam tudo explodir se você usasse uma arma. Então, todo o combate era corpo a corpo. Isso daí já era estabelecido há, sei lá, mil anos. Por que nego não chega a essa conclusão no Star Trek de vejo? Tem Borg entrando? Vão pra mão com os caras, porra. Não, sem todas contar... Sem contar que os Borgs são lentos, né, cara? Você pode muito bem enfiar uma facada na cara dele. Porque eles são zumbis, o Data quebra espaciais, o pescoço, pô. Sim. Eles são zumbis espaciais. Exato. O Data quebra o pescoço de um, meu irmão. Que a gente vai quebrando um graveto, brother. Bota. Mas Data, a hora que o Data vai brigar com eles, ele dá uma... Mas os caras não têm a mínima chance com o Data. Ele é não, muito... Não, sim. Cara, tu não precisa mandar ninguém, meu irmão. Manda o Data e o Worf, que eles acabam com a porra toda, brother. E outra, a armadura. Por que ele não tem armadura pra lutar com o Borg, cara? Porra, que ódio. Aliás, e na verdade, não precisaria nem de uma armadura, digamos assim. Era só proteger o pescoço. Tipo assim, sim, protege o pescoço pra eles não botarem aquelas porra daquelas anassondas. E aí tá, e de resto. Porque só vai no pescoço, né? Nenhuma parte do corpo. Mas você sabe que foi a primeira vez que a gente viu a simulação Borg ciborgue ser com os negócios, porque na nova geração a gente nunca tinha visto os fiozinhos sair da mão. Sim, tanto é que esse lance da... Isso aí foi o tipo de coisa... Porque CGI, CGI é caro. É. Esse é o tipo de coisa que depois eles foram inserindo e explicando cada vez melhor na Voyager, né? No Scorpion, eu revi o Scorpion recentemente, né? Até porque, né, tava nessa vibe, primeiro contato e tal, eu revi também o Scorpion, né? No Scorpion, o doutor já começa a falar, ele começa a falar que a assimilação Borg é feita desse jeito, ou seja, eles fazem um retcon dizendo que desde lá da época da nova geração já era assim, vamos dizer, né? Então já deixa bem claro isso aí. Outra coisa também que o Doutor Holográfico fala, que é uma coisa que foi inserida nesse episódio pra frente, em Voyager e no Canon, é que existe a questão das nanossondas, né? As nanossondas Borgs, né? Que são plot device pra diversos episódios com a 7 de 9, né? Porque também vira aquela coisa que eles abusam, né? Nanossondas Borgs podem fazer qualquer coisa, né? A Seven vai lá, injeta alguma coisa e serve como, tipo, acaba virando um clichê chezinho da Voyager. Ela curou a sífilis espacial do... Mas isso é uma coisa que realmente me irrita. Eles fazem uma coisa legal, que dá certo, os fãs acham positivo, de repente tem que fazer isso toda porcaria de episódio, aí isso me irrita. Isso me irrita muito. Sim, nem o Holodeck. É. O Holodeck era uma ideia legal. Ah, é legal, vamos fazer um episódio de Holodeck a cada dois. Pô. Vocês são os velhos reclamões. Holodeck é muito legal, os seus velhos. Eu tô explorando o espaço no universo Red e vou ficar lá em Fairhaven num negócio do século. Fairhaven é uma merda, cara. Eu detesto esses episódios do Fairhaven, cara. Puta, por que você foi lembrar disso agora? Vou passar raiva aqui de novo. Há muito tempo atrás, a gente já comentou sobre isso no podcast, eu acho, que me chama muito a atenção, sabe? Os caras, eles estão lá todos futuristas e tal, todos os capitães, todo mundo, eles sempre vão pro passado. Tipo, seja filme da década de 30, Idade Média, sei lá, os caras sempre querem voltar pro passado, sabe? Eu acho muito curioso isso. Porque eu imagino que a série original começou reaproveitando o cenário de filmes da Paramount, que é total falta de grana isso. E depois virou uma marca na série, né? Meio que virou obrigação. Não, os caras têm que ir pros anos 30, lutar com ganja. E exatamente, você falou assim, é sempre exatamente assim, Império Romano, Faroeste, a Alemanha Nazista e Gangster. Você não sai disso, você não vai pra nenhuma outra época. Ô, Torelli, rapidinho. Torelli, você tinha perguntado, eu fiquei até agora na internet, eu achei o nome da nave vulcana que você falou que chega lá. O nome dela é Teplana Hat. E ela foi dada em honra de um vulcano, um filósofo muito famoso. Que bonito. Então era uma nave mesmo, não era uma nave auxiliar, mas a tripulação era três pessoas. Era uma survey ship, era uma nave de silêncio. Ô Fernando, já que você tá no memorial, aí confirma aí, aquela nave vulcana de Enterprise é classe... É Tikir, acho. Tikir ou Timir, dá uma olhada aí, se puder. Vou procurar aqui. Então. Olha aí, o cara tá empolgado, né? Vamos aproveitar aí. Aí vai, né? Esse lance que vocês estavam falando aí, eu já acho que, eu concordo, obviamente, realmente vira um clichê que enche o saco, essa coisa de voltar ao passado, e é sempre esse passado conhecido aí, a grandes momentos históricos, mas sempre do que a gente já viu, históricos, né? De acordo com os americanos, né? Também tem essa, nunca, né? Nunca é a Guerra dos Emboabas, a Guerra do Paraguai. Voltamos para onde agora? Para a Tríplice Aliança Brasil, Uruguai e Argentina. Mas, e eu queria falar o seguinte, tipo, sabendo disso, né, como isso a gente já tá, né, cansado de ver, eu até acho que eles foram ousados em primeiro contato, porque eles voltam no tempo para um passado que pra gente é futuro, entende? Então isso eu acho do caralho, brother. Isso aí foi legal. Aliás, eu acho que isso daí, se bobear, foi dar na Enterprise, sabia? Como assim você quer dizer? Essa ideia de viver mais ou menos nessa época, o passado que é futuro. Quer dizer, que é futuro pra gente, mas é passado pra série, um futuro que nunca vai existir, né? Que é outra coisa que vale a pena a gente comentar, né? Esse filme, ele acaba virando meio que um pré-piloto de Enterprise. De certa forma, né? Vamos dizer assim, porque o universo de Enterprise, digamos, ele depende totalmente de primeiro contato, né? Pra caramba, né? É incrível isso, né? Eu até o lance dos Borgs, né? A Timir é uma nave da classe Surok. Então Timir é o nome da nave, não a classe. Então é isso aí. E eu achando o máximo que eu já sabia a diferença entre uma classe intrépida pra classe Constitution, e vocês me vêm, né? Tipo assim, porra, eu tenho que olhar toda hora a classe pra lembrar. O Timir é o Vennik, é o Capitão Vennik. Nossa, eu nem lembro qual episódio que aparece o Timir. Timir aparece naquele episódio que tem uma carta do marido da Tipo. Ah, é da primeira temporada, né? Esse episódio deixou tanto o homem triste, cara, como se tu fosse pegar uma mulher imaginária de outra espécie do futuro, mas... Só de saber que ela é casada deixou muita gente mal. Esse episódio é aquele do gelo gigante no espaço, né? Breaking the Ice, né? Ou não? Eu vou ter que olhar. Eu acho que é o Breaking... Eu não sei, eu acho que é. Mas enfim, isso aí é... depois a gente vê. Eu queria comentar sobre esse lance da Enterprise, né, e tal. Vocês sabem que eu sempre achei, cara, tudo bem, eu já... Eu sei que vocês, né, a Roberta não, mas eu sei que a gente Breaking aqui... Breaking the Ice, você tá certo. Você tá aí, certo. Aí, ó, certa resposta. Mas, ó... O que que é? Eu ia comentar, um lance que eu sei que a Roberta detesta é a abertura de Enterprise, a música, né? Roberta detesta. Eu choro com essa foto. Agora, eu e os dois Fernandos aí, eu sei que a gente gosta, mas eu acho que é porque aprendeu a gostar, não de imediato, eu acho que a gente não gostou, né? Porra nenhuma, brother. Primeira vez que eu vi, eu falei, caralho, cara, que ousadia. De... It's break a new ground, como diria o Mike. It broke new ground. Eu vou botar esse vídeo do Broke New Ground e as pessoas têm que ver isso daí. It broke new ground. Primeira vez que eu vi. Um tema musical com palavras, com uma música piegas, estilo Bruce Springsteen. Eu choro com essa porra, acho linda, cara. Eu falei, meu Deus, é uma esperança pra humanidade. A gente vai chegar lá, apesar de tudo, porra. A primeira vez que eu vi isso aí, eu tava numa convenção da Frota Solar lá no Teatro Elis Regina. E eu lembro que a hora que aparece a Fênix e abre as nacelles, a galera foi a loucura na convenção com isso aí. É bonito pra caralho, meu irmão, é lindo demais. Não, então, esse sentimento que o Torelli tá descrevendo é exatamente o que eu depois, né, passei a olhar dessa forma mesmo. Então eu gosto da abertura, sabendo que ele é piegas, eu acho que funcionou bem. E tem mesmo uma ousadia essa porra toda, eu acho legal. Ah, brother, cara, convenhamos, Star Trek é piegas, tem muitos momentos piegas, cara. Eu sou um chorão da porra, eu culparia a minha herança genética italiana, mas não, eu sou só um frouxo mesmo. Mesmo que meu bisavô chorasse. Mas é, porra, meu irmão, aquela cena do motion picture, quando eles veem a Enterprise na doca seca e o tema, me faz chorar sempre, meu irmão, porra. Caramba, você fica 20 minutos chorando assim, cara? Filme, eu fico, brother, eu vou acompanhando até acabar. 20 minutos chorando, o cara se esvai em choro, assim, o cara cai desidratado. Mas a melhor parte do filme, aliás, a única parte decente do filme é essa. Então, eu gosto do filme, é meu segundo filme preferido. O que eu comentar o seguinte, sobre por que que eu trouxe isso aqui. Eu sempre achei que a abertura perfeita de Enterprise era pra ser o tema de First Contact, cara. Sabe, o tema da abertura do filme, cara. Eu acho que aquilo ali, o sentimento que aquilo evoca sobre essa coisa da humanidade, primeiro contato e tal, eu acho que ali é perfeito, sabe? Aliás, que trilha sonora bem boa desse filme, hein? Muito foda, vamos falar disso agora. De quem é? De quem é? Ah, quem, né? Jerry Goldsmith, né, cara? O mesmo do Motion Picture, da música que... O cara era fantástico, eu tenho que falar. O cara é foda. Ele é um cara que ele gostava de Star Trek, ele gostava de trabalhar nos filmes, ele realmente curtia, né? Eu vi a entrevista dele recentemente de novo aí, que ele falava que em Star Trek, trabalhando pra esses filmes, é onde ele sentia que ele podia de fato colocar todas as emoções pra fora mesmo, que Star Trek permitia isso, que tinha muita coisa da emoção do espaço, personagens com conflitos e o caramba, né? E o curioso é que ele, na entrevista, ele falou, né, que ele considera o melhor filme de Star Trek pra ele é o Primeiro Contato, pelo menos naquela entrevista que ele deu ali, entendeu? Ele acha que é o filme mais emocionante e tal, e tudo mais, né? É meu terceiro preferido, cara, depois do A Ira de Khan e o Motion Picture. Agora, o Goldsmith, ele era igual o John Williams, que mexia na própria lixeira e aproveitava temas. Ah, o James Horner é assim também, né? James Horner é mais ainda. Não que eu acho uma pilantrice, é só um pouco de preguiça, talvez, porque eu faço também, cara. Eu pego um personagem meu antigo e reuso até cansar. O que o Goldsmith faz muito bem, fazia nessas trilhas, é o seguinte. Por exemplo, quando aparece o Worf Defiant no Primeiro Contato, o que que você ouve de fundo? O tema dos Klingons, que ele compôs lá pro Motion Picture. Ele criou a música dos... É, cara? Muito bom, né? Então ele pontua, assim, ele criou o que que é o tema Klingon. Tipo, virou... É isso. Eu até encontrei uns que os caras fazem, tipo, versão remix, assim, cara, dessa música. Muito legal. Eu uso direto em podcast essas coisas, né? Dessa marcha Klingon, essa parada, assim. Então, ele coloca essas coisas em detalhes no filme, assim, sabe? Tem essa... Inclusive, tem um tema que ele usa pro Picard nesse filme aqui, que ele tinha usado no Final Frontier. Porque o Final Frontier, o filme é uma merda, mas a trilha sonora é maravilhosa, cara. Né? Então, Não, mas eu gosto da trilha do Fronteira Final. Sim. Não, a trilha do Pra mim, o Fronteira Final é tão ruim, ele é tão ruim o filme que eu nem lembro da trilha sonora, sabe? Ah, eu lembro assim, bastante. Eu falar a verdade, eu não lembro a trilha sonora de filme nenhum, por isso que eu tô quieto, cara. Eu só lembro do tema do Motion Picture. Que é o tema da nova geração, né? Que é. Então, pode crer. Então é, o Goldsmith nesse filme aqui, no primeiro contato, eu acho... E lógico, o filme ele tem muitas cenas de emoção pura, né? Embates dramáticos, aquelas paradas, sei lá, por exemplo, cena do Picard com a Lily e tudo mais. Então, eu acho que tá muito bem, assim, a trilha acompanha muito bem. A cena do primeiro contato em si, no final do filme, né? Aquela emoção, cara, sabe? Aquilo ali tá muito bem feito, assim. É do caralho essa cena, cara. É, eu considero, tipo, épico. Aquilo ali, os caras... Cochrane estendendo a mão, cara, que coisa linda aquilo. O bacana é que nem eu vi os caras comentando nessas audio commentaries, que de fato ali é o nascimento de Star Trek, né, no geral. É ali onde nasce Star Trek, e é legal que seja com um vulcano, né, cara, porque já remete ao Spock, né, cara, o ícone que é o Spock e tal na franquia. Então, eu acho que nesse ponto, assim, com a música tudo junto, cara, aquilo ali é um momento, sei lá, quase perfeito, assim, vamos dizer, né, inesquecível. É, dá parabéns pros caras escrevendo, bro, porque é uma pica do caraca, é muita responsabilidade. Você vê, quando você tem uma franquia muito bem estabelecida e amada, que nem Star Wars, né? Tipo Star Wars, que o próprio criador dá pra conseguir cagar a origem de tudo, né? E porra, meu irmão, você que nem é o criador da série, você, pelo menos moralmente, eu acredito que não tem esse direito de mexer nisso, criar uma origem, tu vai lá e faz uma origem foda, que faz sentido. E passa isso pra cena como uma coisa bonita, meu irmão. É linda a cena. É legal, eles conseguiram fazer um filme que é um prequel e ao mesmo tempo tá pra frente, né? Então, fantástico. Muito bom. Eu tenho algumas coisas, assim, que eu tenho de reservas, porque, por exemplo, eu acho que também é uma questão de orçamento, óbvio, né? Sempre me decepcionou que é um punhadinho de gente ali só, né, cara? Uma galerinha só, né? Quando deveria ser algo, sei lá, meu, mundial. Tudo bem que é o mundo pós-Terceira Guerra Mundial, né? Tá tudo uma porcaria. Mas, cara, é muito pouca gente ali, né? Pro evento de tamanha grandiosidade, se for ver, né? E aí termina num boteco com meia dúzia de gato pingado também, né? Eu acho que aí, lógico, é só, peraí, só um pouquinho. Eu me perdi aqui. Tu achas que deveria ter mais gente no momento do primeiro contato, é isso? Eu acho que deveria ter muito, ele acha que tinha sido no meio de Manhattan, sabe? Eu acho que tinha que ser... Gente, tá, mas só um pouquinho. Não faz sentido. Porque assim, se eles detectaram que o lançamento veio daquele... Faz muito mais sentido o cara ir pro lugar do lançamento. E aí, considerando o histórico que se criou depois, que o Zefram Cochrane foi pra um lugar onde tinha uma ogiva nuclear, que tava lá desativada, não sei o que mais, que foi o jeito que ele conseguiu de ter... as paradas todas que ele precisava num mundo super de escassez absoluta, faz sentido que seja num lugar menos povoado, e principalmente porque, assim, imagina quantas vezes os vulcanos já devem ter feito o primeiro contato, tipo assim, com um povo, e aí tem uma pessoa que diz assim, eles vieram aqui pra nos conquistar, e aí vem aquela turba enlouquecida. É, e o mais estranho é que só descem três caras da nave, né, não tinha ninguém fazendo segurança deles. Isso é uma coisa que me deixa bolado. E aí talvez, até por ter pouca gente, eles não achassem que necessitavam de segurança, entendeu? Mas, tipo assim, se tu vai pra meio de Manhattan, cara, fudeu, não Manhattan. Aí vai ter Manhattan... lá um governo, ai, vamos se invadir. Não assim, não Manhattan, não é isso. Mas eu penso o seguinte, tudo bem, não precisa ser algo espetacular, mas é que eu acho muito pouca gente. Ali não devia ter nem 100 extras. Quantos figurantes tinha ali? Eu acho que é uma questão de orçamento, entendeu? Eu acho que poderia ser pouco. Bastante não, mas gente tava ali. Uma cidadezinha pequena, como é que vai era fazer? Era Montana, né? Eles estavam em... Mas a ideia realmente que eles falam é, ele teria pegado uma base militar abandonada e aquela galera do povoado nem sabia o que ele tava trabalhando lá. Era tipo meia dúzia de pessoas que ajudavam ele lá. Porque ninguém sabia. Tanto que eles ficaram todos... Todo mundo completamente bêbado, né? Pra entender o que tava acontecendo. O que o povoado tá fazendo agora, né? Deve ter gente que nem se ligou. Acabou tudo e nem soube o que aconteceu. O que é? Quem que apareceu? Você tá num boteco tomando cerveja, você aponta pro velho bêbado e fala, tá vendo aquele cara ali? Aquele cara ali vai fazer o primeiro contato. Ah, você não acredita, né? Nossa, cara. Tanto é que quando começou o lançamento da nave, tinha um monte de gente lá que ficou embasbacada, assim, olhando pra cima com uma cara de mongolão, sabe? Porque as pessoas não sabiam o que que era. Era uma cidade pequena, assim. Eu não acho que eles só tivessem que mandar um convite pra mais gente chegar lá e chegar não pra festa, convite. Sabe? Eu espero que pelo menos tenha curado o alcoolismo na região, né? Naquele povoado. Todo mundo tem parado de beber depois. depois daquilo. É motivo, sim. Falando em música, qual que era mesmo a música que o Zé Cocker usou quando ele falou? Magic Carpet Ride, do Steppenwolf, né? Isso é muito bom. Mas aí, sei lá, pra mim, se tivesse pelo menos o dobro de gente, sabe? Só aquilo eu achei muito pouco, assim. Eu acho que ficaria mais bonita ainda a cena, com muito mais gente. Mas olha só, cara, eles não falam nada sobre a situação do mundo naquele ponto, como é que era a política. Eles explicam que tinha facções, sim, mas... Tá, uhum. Também explicam que tinham morrido 600 milhões de pessoas na Terceira Guerra Mundial. É, mas só isso, não tinha assim, sei lá, diabo, quem presidia a região que ele comandava, o governador da região que eles estavam... Mas tem um pequeno erro de continuidade, por causa que eles estão ali em 2063. É, qualquer coisa assim. Aí naquele primeiro episódio da Nova Geração, eles estão naquele julgamento lá que o Kill faz, ele usa um julgamento dos anos de 2070, tipo, seria 10 anos pra frente do primeiro contato. A gente já não estaria se endireitando naquela época? É, todo mundo parece um bando de mendigo, né, cara? Aliás, é o problema, gente. É, se por acaso a gente tiver uma guerra nuclear, tipo, vocês vão continuar tomando banho, porque tomar banho é bom, você vai procurar um rio pra tomar banho. Montana é famosa pelos seus rios, cara. As pessoas são higienas, elas lavam a roupa. É uma mentira, inclusive, achar que na Idade Média ninguém tomava banho. Tomava banho sim. Eu sou um medievalista amador, mas eu sei disso. Ninguém gosta de ficar sujo. Até o urubu toma banho. O urubu toma banho o tempo todo. 7 anos depois do primeiro contato, ainda tinha um monte de... Tipo, eu tenho aquele negócio, aquele Star Trek Federation, sabe aquele livro que fala sobre os 150 primeiros anos e tal? E ali eles falam, faz um tempo já que eu li, mas pelo que eu lembro, eles falam assim, ó, que no início, logo depois que foi feito o primeiro contato, uma das coisas que demorou, que levou muito tempo aqui na Terra, foi justamente as nações se unirem novamente. Então eu não acredito que com o primeiro contato tenha um estalado de dedos, tipo, ninguém mais é pobre, tá todo mundo de boas. Mas lembra que fala pro Cochrane, dentro de 50 anos isso vai acontecer, não é de uma hora pra outra mesmo. Sim, mas... A gente teve as ajudas dos vulcanos, né, pelo que eu sei. É que 7 anos, em 2070, não vai estar tudo resolvido, saca? Ainda vai demorar muito tempo para as nações se unirem. Até porque, quanto tempo demora entre o voo do Cochrane e o início da Enterprise? Enterprise começa em 2150 e poucos, acho. 90 anos, mais ou menos. Mas você sabe que é uma coisa, tipo, chama o fã, cara. O Michael Okuda, que foi chamado pra Nova Geração, ele era fã de Jornada das Estrelas, conheceu o Tim Roddenberry nas convenções. A mesma coisa com o Richard Arnold lá, que era o assessor dele. Ele era fã de Jornada das Estrelas pra caramba, que ia atrás. E aí o Gene pegava esses caras e falava: eles sabem melhor que a gente. Claro, mas você vê na quarta temporada de Enterprise, eles fazem isso bem, assim, no sentido de contratar o casal Reeves Stevens lá pra, pra editor de histórias, né? Eles até escrevem. Os caras que escreviam fanfic de Jornada, né? Não fanfic. Né? Livros mesmo, livros de referência e romances, né? Uhum. Então eles realmente conheceram. Não é à toa que a quarta temporada. Tanto que... Eu tinha comentado isso já com você em outro podcast, que é o furo nojento do Cochrane tendo conhecimento dos Borgs, e quando os Borgs vêm pra Terra, ninguém lembra de porra nenhuma. O cara não deixa nenhum registro da espécie. Isso pra mim tem uma explicação, que talvez. Não tem explicação, esquece. E depois disso, é uma merda, cara. Esquece, cara. Depois disso, pra mim, eles encontram os Borgs de novo, porra. E nego não sabia que caralho eram os Borgs. Mas na minha opinião, Enterprise não deveria ter mexido nem nos Ferengi, nem nos Borg. E ó, eu não acho que o episódio é ruim. Eu acho que eu não teria botado a mão nisso. Outra coisa também, né? Eles não mexeram só nos Ferengis e nos Borgs. Mexeram nos Vulcanos, porque o primeiro contato oficial é esse do filme, mas eles inventaram que teve um em 1957, né? No Carbon Creek. Ficou na Terra, ficou morando na Terra. Só que... mas ali não é oficial, tudo bem, velho. Sem contar que a humanidade teve vários contatos, né? Na história de Star Trek, né? E desde a série clássica. É. A gente tem vários contatos com raça. Aliás, tem um vídeo do... Vocês conhecem aquele canal, o Trekspertise, né? Que tem no... Ai, muito bom. Melhor canal, cara, melhor canal de Star Trek do YouTube inteiro, cara. É muito foda. De Star Trek, assim, né? E aí eles fizeram... É, e o meu, caramba. Pô, mas tá ali, ó. Tá lá. Tô brincando. Só não é o melhor, mas... Tô brincando. Mas, isso aí é que nem aqueles papos assim, ah, os romanos estiveram no México antes dos espanhóis. Os fenícios estiveram no Brasil antes dos portugueses. Como é que é aquele livro? Eram os deuses astronautas? Isso. Mas então, tem um vídeo, eu vou deixar no link, um link no site, no post desse podcast, porque eles fizeram, o cara lá, né, fez um dos vídeos do Trekspertise, é sobre todas as intervenções alienígenas, todos os contatos alienígenas no universo de Star Trek que houveram antes, né, do primeiro contato. Então, acho que ele fala de tudo. Todos os aliens que vieram, passaram por aqui, né? Contatos não oficiais aí, digamos. É muito legal. O que eu acho, assim, com relação a esses contatos é que, tipo assim, a maioria deles pode ter, pelo que eu lembro, assim, eles aconteceram com Coboners, sabe? Com os Minions, assim, tipo assim, ah, Roberto foi lá e viu um cara verde. Ninguém acreditou. Tipo, vai ter tipo aí, exato. Aí a Roberta foi lá e falou, gente, polícia, olha só, vi um cara verde. Não, mentira tua, tu tá louca, vai lá, tá, tudo bem. Então, tipo assim, os commoners até podem ter relatado alguma coisa e aí viraram lá o ancião da aldeia, sei lá, entendeu? Mas, tipo assim, a moral da história é que nem o Zefram Cochrane, ele tinha obrigação de relatar a parada toda dos Borgs. Agora, um cara que é da frota estelar, que sai com a primeira Enterprise, com a primeira nave, com a NX-01 pra explorar o negócio todo, e aí não relata um encontro com um tipo de ser orgânico e cibernético, como uma grande ameaça à federação, isso pra mim não faz sentido, né? Isso mesmo. Porque ele tinha obrigação, sabe? Eles sabem que os Borgs vão votar, os Borgs vão voltar, eles sabem disso, não deixa porra no aviso, cara. Eles sabem, e diga-se passagem, o Dr. Fox fez uma pesquisa extensa nos caras, tanto que ele conseguiu se curar das nanossondas milagrosamente. É verdade. É foda. Não, é foda. No século 24 você não consegue curar as nanossondas Borgs, mas o Dr. Fox no século 22 faz isso. Uma vez eu e o Torelli, a gente conversando, a gente culpa, na verdade, a doutora Crusher. Ela que foi incompetente e não viu os estudos do Fox. É, ela que não viu. Ignorou total. Não, Fox, aquele charlatão. O cara que colocava sanguessuga em você, vai a merda, né? Cara, ele era curandeiro, ele nem era médico, era um curandeiro, era um pajé espacial. Pajé espacial. Mas é, o que eu sempre digo, pra mim, numa tripulação de 1000 pessoas, os caras, eles na academia, eles vão lá e ficam estudando os cases antigos. É. Então, tipo assim, as 1000 pessoas que estão na nave, todo mundo faltou aquela aula. É a única explicação que eu tenho. Não, é um absurdo. Tipo, todo mundo rodando o teste. Nossa, e o pior cara, que tudo sobre essa a infecção dos Borgs e tal, eu sempre tenho uma dúvida do cacete, cara, porque eles revertem no Picard, certo? Por que o Picard, tipo assim, pô, depois eu volto e ajudo esse moleque aí quando resolver essa merda toda, o cara mata aquele maluco que tá infectado, cara. Nossa, isso é um absurdo, eu queria comentar sobre isso. Porque ele é completamente necessário, eles literalmente caem, tudo bem, quando o cara que tá infectado é uma ameaça real pra você, você tem que matar, é legítima defesa. Agora o maluco tá pedindo ajuda, cara, o Picard vai lá e mata o maluco, brother. Sendo que o Picard foi recuperado, né? Ele, sim. Ele sabe que não ou é... Ou melhor, é possível. É, ele sabe, sim. Tanto é que ele é um caso de recuperação. Como que ele vai lá, tira queima-roupa? É um foda-se total, cara. Nossa, cara. Eu já tive essa impressão que a galera do Winner Circle, né, da cúpula da nave, caga. Tipo aquela cena que o George tá saindo lá em missão, aí manda o cara ver o aquecedor, tipo, o teu lixão, o Porter, né? Ô, Porter, vai lá ver o aquecedor aí, tipo, eu tava numa missão foda no passado. Eu também achei engraçado isso. Tu limpa essa merda aí. Ó, isso aqui tá muito quente aqui na nave, você vai lá, enquanto eu vou fazer a parte divertida lá embaixo, né? Mas essa é a vantagem de ser chefe, né? Nós temos 1000 pessoas nessa nave, mas só 5 aqui vão ter o prazer de conhecer o Dr. Zefram Cochrane, tá? E um deles é o Barclay. Não, se bem que desce uma galera lá embaixo, né, cara? Até jogo, porque se você não for do Inner Circle, você vai descer, você vai morrer. É morte certa. Pô, até aquela figurante lá, cara, que eu sempre comento. O Tenente Rock se deu mal, né, o piloto. Sim, o CSI, esse cara fazia uma série, não fazia? O cara tem a cara de boneco. É, tem uma série aí que ele fazia mesmo. CSI alguma coisa, uma bosta dessa. Mas esse negócio aí do Picard. Era do Neil McDonough, alguma coisa. É, McDonough. Tem um monte de coisa, gente. Sim, sim. O principal vilão da série do Arqueiro Verde. O mesmo ator. Mas esse negócio do Picard matar o cara, eu acho assim, primeiro eu achei estranho, aí depois eu fiquei pensando assim, tá, mas vai ver que é porque não tem nem sick bay naquele momento, sabe? Como é que eles vão, sei lá, enquanto isso o cara vai virar um Borg mesmo, sei lá. Mas no final, quando a Lily vai falar com ele, ela fala assim, sabe, que tipo, ele já tá loucaço, o Picard tá loucaço, sabe? Ele tá num estado de raiva, de fúria, sei lá o que, que ele meio que perdeu o controle emocional, saca? Eu interpretei assim, dessa forma. Não, então, Roberto, você tá certa. Se a gente pegar o filme como um standalone, faz todo o sentido do mundo. O problema é se você pegar o Picard na série e comparar com esse filme. E outra, na série já tava bem claro que o problema dos Borgs era uma coisa meio superada. Pelo menos nada que fosse o cara ficar, tipo, babando sangue de ódio, que nem ele fica nesse filme praticamente. Né? Mas será que talvez a aproximação da rainha Borg, alguma merda assim, tenha mexido na cabeça dele? Ó, Torelli, você pode é o ser, cara, né? Que é o consertador de cânon oficial aqui do podcast. Não, pode ser, porque o cara é bom nisso, o cara é bom nisso. Curti essa parada. O Picard falou que meio que conseguia ainda escutar eles, né, dentro da cabeça dele. Então alguma tecnologia Borg ficou na cabeça dele. É, mas esse trauma, isso que, a não ser que seja isso que o Torelli falou, quer dizer, a proximidade com a rainha Borg deixa ele puto da vida, de um jeito assim, absurdamente, coisa descomunal que ele nunca é na série, né? Então, mas tirando isso, quer dizer, é complicado, não é muito parecido com o Picard que a gente conhece. O Picard desse filme é um cara meio, sabe, meio Rambo, né, cara? O Mike fala isso no review dele do First Contact. Ah, não, isso eu vou ele colocar. Ele fala que... Eu vou colocar, aliás, eu só quero comentar que eu vou colocar também no post desse podcast lá no site, o melhor review de Primeiro Contato de todos os tempos, que é o do Red Letter Media, que é o personagem que eles têm lá, que é o Mr. Plinkett, que é o Mike que faz, né? O Mike fazendo a resenha sob a alcunha de Mr. Plinkett. Cara, ele detona o Primeiro Contato, mas com classe. E ele fala isso, cara, como principalmente com o Picard, não tem nada a ver com o Picard da série, brother. É, ele fala que ele vira um psicopata, né? Eu tenho duas explicações pra isso. Vamos lá remendar o... Vamos lá. O cano. Vamos lá. A primeira dela seria assim, ó, que eu acho que ele nunca deixou, ele nunca foi trabalhar esse trauma mesmo, sabe? Eu acho que ele sempre tentou enterrar o trauma. E isso não cura, isso é sabidamente conhecido que não cura o trauma. Tanto que depois, quando ele vai lá pra Terra, tem toda aquela treta de ficar rolando no barro com o maninho dele, sabe? Mas, foi justamente porque ele... É. Isso. Porque justamente ele não trabalhou, sabe? Quando a Diana ia falar com ele, ele dizia, não, tá bem, vai-te embora, vai trabalhar, sabe? Me deixa aqui fazer minhas coisas. Bom, mas que bosta de sei lá, de algo que ela é psiquiatra, psicóloga, conselheira analista. Conselheira de merda. Porque no caso, se ela percebesse isso no caso dele, no caso, ela e a Crusher deveria se conversar e falar só, tem que interjetar esse cara. O cara não tá podendo comandar a nave com essa parada, entendeu? Ele vai ter que passar uns 6 meses de reabilitação psicológica, pelo menos. Mas, gente, aí é que tá. Nunca tinha tido, eu acho que ele nunca tinha estado num momento tão limítrofe. Ele chegou ali, ele chegou tipo assim, ó, tá, agora ele vai ter que conseguir lidar com isso. E como ele nunca tinha trabalhado isso, ele estourou, sabe? Eu entendo assim. E aí eu acho que esse lance da proximidade com a Rainha Borg, eu acho que pode explicar que tenha, talvez até enfurecido ele, sabe? O fato dele ainda ter algum tipo de contato e tal, e com os Borgs, e sentir o que eles estão sentindo, e ver os Borgs fazendo a porra toda lá com a Federação. Mas no filme da nova geração, o Picard tá sempre passando por alguma coisa que faz a personalidade dele mudar. Rejuvenescendo no Insurrection, achando o clone dele no Nemesis, é o sobrinho morrendo no Generation. Tem sempre alguma coisa pra ele não ser o Picard da série. Cara, isso que eu pensei, brother. O Scott perde um sobrinho também, eu esqueci qual filme, ele segura a onda, cara, pô, e o cara não é nem um cara de comando, ele só porra do engenheiro, e o Picard tem que segurar a onda, meu, o cara pode ficar pirando assim, brother. Verdade. Tá, como é que é? O problema é quem tá lá de conselheira, né? Que não tá fazendo trabalho de. Assim, o que que o filho do Kirk não morre também? Em algum ponto? É, o terceiro filme. Morre no 3. É. Sim. E mesmo assim, o Kirk ainda soca o Klingon e rouba a nave dele e salva a Terra. Mas é, porque o Kirk também não liga, foda-se. O Kirk só pensa nele. É verdade. Sim, o Kirk tinha conhecido o filho dele há 2 horas. O Kirk é megalomaníaco, não tem jeito. Ó, um lance que eu queria comentar, que foi uma curiosidade, que eu lembro que eu já tinha visto isso anos atrás, mas eu tinha esquecido, aí eu vi de novo, eu tomei um choque. Parece que assim, os caras queriam como primeira opção pra fazer o Cochrane, não era o James Cromwell, era pra ser o Tom Hanks, cara. Porque o Tom Hanks é tracker, né? Tom Hanks é absurdamente tracker. Não o Tom sabia. Hanks é absurdamente tracker. Uma vez eu vi um programa que tava o Tom Hanks e o Simon Pegg, e era aquele programa inglês do Grão alguma coisa, né? ele fazia uma pergunta de Jornada das Estrelas pra ver quando os dois sabiam responder, e o Tom Hanks respondia aquelas perguntas do tipo que episódio que isso aconteceu, e ele falava o nome do episódio. Que demais! Gente, respeitei muito o Tom Hanks. Demais. Nunca critiquei, nem pelo aquele filme horroroso que ele fez do... Terminal? Foi o último que ele fez? Não, do Gigante. Então agora vai cair por terra essa história. Porque é o seguinte, ó, nesse filme, no Terminal, né? Terminal? Terminal. A Zoe Saldana, ela faz a saudação vulcana toda errada. Sabe quando a pessoa cola o polegar na mão, assim? Sim. E ele não falou nada, e pra ele tava ok. Então ele não é tracker porra nenhuma, como que ele não sabe como é que se faz uma saudação vulcana? Ai, ai, olha aí como... O diretor do filme, coitado. Ah, mas ele poderia dar um toque, ó, seguinte, só uma coisinha aqui, ó, tá errado esse negócio. É, tá. Ah, a Zoe Saldanha é bonita demais pra tu corrigir ela. É, o cara não tava olhando pra mão dela. E ela tava com o vestidinho da Uhura clássico aí. Certamente ele não tava olhando para as mãos dela, não, agora ele é tracker. Brother, uma parada, eu vi um boneco do Spock com o dedo colado, brother. Puta, aí é foda, hein? E cara, eu não acreditei, e o maluco tava vendendo no site. Ele tava naquele set junto com os Vingadores também, que nem aqueles bagulho do Paraguai, assim? Não. Antes, nossa, eu acho mais foda ainda. O bagulho era oficial, cara. Olha aí, não é bootleg, não? Não é nada disso. Não. Era um de 12 polegadas, cara, com roupinha de pano e tudo. Ô, Torelli, você tem que descolar essa imagem pra eu botar de link aqui no podcast. Caralho, cara, era o Catena que tava vendendo essa porra. Eu não vou achar nunca, mas enfim... Ah, outra coisa, esse filme, cara, ele foi rodado durante o hiato da segunda e a terceira temporada da Voyager. Por isso que eles usam a enfermaria da Voyager, né? Vocês repararam que ali... Eles usam a enfermaria da Voyager e eles também usam a engenharia da Voyager. Engenharia também, né? Verdade. Aquela peça central do reator, que não é da Voyager, né? Aí eles usaram... Não, eles mudam. Eles mudam. Na verdade, a engenharia e a enfermaria e tal, era tudo, eram os sets da nova geração que foram, né? Ah, sim. Assim, redress, né, pra Void. Pra Void. Então aí eles basicamente deram um redress de volta, né? Aliás, tem um, eu não sei qual parte também desse filme que tem redress do motion picture também. Meu, os caras eram modelo sustentável, né? Aquele esquema. Não, a engenharia da nova geração era a engenharia do primeiro filme. Isso, ela foi. E o pior de tudo é que a engenharia não era a engenharia do primeiro filme, era a engenharia das fase 2 da série. Eles Nossa, foram fazer cara. Em cima. Não use, reuse, recycle. Quando eu vi o negócio, quando eles foram destruir o set pra fazer os de Enterprise, não dava pra, né, aproveitar. Eles falaram que eles foram arrancando, e acharam um painel lá atrás, lá no fundo das coisas, que era do fase 2. Cara, imagina que momento lindo de arqueológico, assim, né? Você vai cavando ali, ó, você vai achando coisa, vai voltando no tempo lá, né? Porque chegar no Phase 2 é foda, cara. Muito bom, muito bom. Será que tem uma caixa com as perucas do chefe? Não, porque essas aí ele levou tudo embora, pode ter certeza que usou até gastar. Ele roubou. É. No meio dos Tribbles tem uma peruca do Shatner perdida lá. Cara, e sabe aquele livro que eu terminei de ler? Aquele que ele usava também. Ó, eu terminei de ler aquele livro Inside Star Trek The Real Story, lá do Bob Justman e o Herb Solo, né? Aí, lá, Bob Justman acho que é pro Gene, ou pro Herb Solo, não sei, falando do roubo das perucas, cara, que o Shatner não devolveu e tal, e que a Nichelle não e reclamando, ó, tá faltando aí a peruca do Shatner e tal. E acho que era $200, era caro pra caralho pra época, assim. Vou ver se eu encontro por aí pra postar também pra galera ver esse negócio. Muito bom. Mas perucas à parte, e aliás, até que tá relacionado com o que eu vou falar aqui de alguma forma, porque vocês repararam que, assim, os Borgs é a primeira vez que aparecem eles carecas mesmo, né? Sem estar com aquele capacete da época da nova geração, né? No primeiro contato. Sim. É onde eles fazem, né? Aquela cabeça careca muito louca, né? Cheia de veias. A própria assim. Armadura Borg do primeiro contato é bem diferente. Tanto que aquela, eles fizeram coisa de 12 armaduras Borg, foram as mesmas, foram usadas por Voyager e depois Enterprise. E essas armaduras, no filme Primeiro Contato aqui, elas só foram usadas por 8, acho que são 7 ou 8 atores, cara. Não parece, mas no Primeiro Contato só tem 7 ou 8 figurantes pra fazer Borg. Não tem mais do que Pá, isso. Que legal. Tem uma cena mais pro fim que eles passam por um Borg Klingon. Eu fico puto que os caras não botaram ele mais em destaque, que eu acho tão foda quando você vê outra espécie, principalmente um Klingon como Borg. Não, mas não é só nessa cena, não é só nessa cena, não. Tem mais uma outra. Aparece outra? É, mais uma ou duas cenas no filme em que aparece Borg e Klingon. Mas também não é algo que tá em destaque. Eu concordo com você que poderia estar. Não, cara, porque assim, pô, porque assim, pra porrada, brother, não tem por que você não colocar um Klingon como tanque, sacou? É. Bota ele arrebentando tudo no caminho. O problema dos Borg do primeiro contato é que eles são a tripulação da Enterprise assimilada, né? Tirando a rainha e um outro. Então, que Klingon é esse? Não, mas olha só, eu pensei sobre isso já uma vez, eu cheguei à conclusão que é o seguinte, eram os Borgs que estavam naquela esfera, né, cara? Sim, mas é que eu acho que o Fernando tá querendo dizer é que poucos, relativamente poucos Borgs tiveram que teleportar pra dentro da Enterprise. É, mas sim, bom, ideia de... O que aconteceu com a porra da esfera? Eles transportaram na... Ela explodiu, eles transportaram na hora que os torpedos da Enterprise atiram. É. A hora que, porque o escudo tem que abaixar um pouco, né, senão o torpedo não sai, né? Sim. Foi aquela hora eu tava desenhando na hora que explodiram, não percebi isso. O cara tava... Esqueci completamente, mano. Tô vendo, caraca, é da porra da esfera. Você tava esperando aparecer até o último minuto do filme. Não, não, não, eu fiquei engafado, falei, pô, os caras esconderam a porra da esfera. É uma cena pós-créditos, Fernando, você vai ver só. Outra coisa também de curiosidade, né? Aquele almirante Reis, né? Que fala com o Picard lá no começo do filme, né? Aparece ele conversando ali no laptop dele. Ele apareceu mais duas vezes, né? No episódio Lifeline e Hope and Fear, da Voyager. Ambos da Voyager. Sim, eu lembro dele. É, muito legal. Esse senso de continuidade que tinha bastante na época, né, cara? Isso é muito louco, né, cara? Mas eu adoro isso. Eu adoro ver o cara levando um relatório pro Picard numa coisa, ser o cara que tá no outro episódio. Eu gosto disso, porque você tem 1000 pessoas naquela nave. A gente tem que ver eles de novo, né? Ah, falando nisso, ó, sobre personagens que eu costumo chamar de terciários, né? Que são esses figurantes com nome, né? Personagens de fundo ali. Aparece nesse filme a Alferes Kellogg. Ela é uma daqueles... Manja quando o Zefram Cochran tá correndo e o Riker tem que dar um tiro nele? Lá embaixo, né? Sim, claro. Ela é uma das... um dos oficiais que correu atrás do Zefram Cochran. Olha aí, tá no currículo dela lá. Alferes Kellogg já teve que correr atrás do Zefram Cochran. Legal, então na convenção ela conta como foi correr em Montana. certeza, cara. Muito bom, muito bom. Quem aparece também, vocês devem ter reparado, porque aparece até chamada pelo nome, né? A enfermeira Ogawa, né? Ajudando a Crusher. Aparece também aquele outro enfermeiro, que sempre tá na enfermaria, que eu esqueci o nome do personagem agora, cara. Ele aparece também, que apareceu na nova geração em uma porrada de episódios também, um cara que é meio oriental, assim, né? Esqueci o nome dele. Ah, eu sei qual que é, mas não sei o nome dele, não. É, eu esqueci, cara. Eu já comentei sobre ele em podcast, mas esqueci agora. Dos que eu lembro agora são esses. Agora, dos mais, né, que são personagens maiores, né? Porra, vamos comentar de novo, vamos falar da cena do Barclay, cara. Como que é bom aquilo, né? Nossa, que... Meu, a melhor cena do filme, talvez, cara. Eu lembro que quando eu vi a primeira vez, eu não tinha assistido ainda Hollow Pursuits, né? Então eu não conhecia o Barclay quando eu vi o filme pela primeira vez. E eu achei, sensacional essa cena. Porque ela funciona sozinha. Sem você conhecer o Barclay, ela já funciona. Só que depois só fica melhor, cara. Quando você conhece o personagem, cara, é incrível. É verdade. Então, é muito legal você ver aquilo. Porque imagino que a gente precisa de um momento de humor com o George, né? Pra ele sentir o peso. Quem que a gente vai fazer papel de idiota. Barclay, né? Quem que é o idiota que nós temos aqui à nossa disposição, né? Que, aliás, ainda bem que ele tava no planeta, porque se ele tivesse na Enterprise, ele ia morrer, viu? Certeza. Aliás, a cena de um Barclay Borg ia ser muito louco, hein? Tô pensando aqui. Nossa, coitado. Imagina. Será que se fosse o Barclay ele assimilado? Ele não ia ser assimilado, eles não iam ver. Ele rolou com os Kazon. Com os Kazon, não é? É, os Kazon, né? Que eles não querem assimilar porque não vale a pena, né? Não vale a pena. É, não ia assimilar ele. O bicho ia espalhar todas as paranoias dele pela... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Coletividade, não? É, coletividade. As neuroses do Barclay iam derrotar a coletividade. Olha aí, uma arma secreta aí. Eles iam ficar viciados em rolodé. Certeza. Eu tenho medo de teletransportador. Uma coisa que eu queria comentar, cara, é que eu gosto muito da participação do LaFord nesse filme. Ele tem ótimas cenas. Eu normalmente não sou fã de LaFord, mas nesse filme... Na verdade, nos filmes da nova geração, eu acho que o LaFord, ele tá bem, assim. E no primeiro contato, eu acho, a cena que ele fala da estátua do Zefram Cochran, cara, aquela cena é hilária. Eu acho perfeita, assim, o diálogo perfeito, assim. A reação do Cochran. Você sabe por que ele tá bem? Sabe por que ele tá bem? Ah, porque ele não tá usando aquela trolha na cara. Tá uma lente Você consegue ver ele apresentando. Aquela merda não tá incomodando, cara. Ele podia ter usado usar desde o começo uma lente, já que aparentemente em 87 tinha lente, né? Já que o Data usa. Podiam ter botado uma trolha daquela na cara dele, não o, aquele radiador lá. Que mas, cara, mas desde o começo da série, eles deixam bem claro que ele usa por opção, né? Porque, lembra de perguntas assim? Acho que fala assim, ah, por que você não tem globos oculares sintetizados? Sei lá, alguma coisa assim, né? Eles falam alguma coisa assim. É, eu lembro dessa conversa com a Crusher e lembro dessa conversa com a Pulaski. Ele realmente tem essa conversa falando que existe chance dele ter alguma coisa no nervo, sair errado, ele não queria correr o risco. Isso, eu me lembro dessa da Pulaski. Mas pro LeVar Burton, né, completamente ok, isso era... ou o Gene Roddenberry não deixava. Mas o lance do... Não, e o pior nessa história, acho que eu até já contei, né? Que uma das coisas que o LeVar Burton era muito elogiado, principalmente lá no Roots, né, onde ele ficou famoso na época, lá, era que eles diziam que o LeVar Burton era um ator com olhos muito expressivos. Aí os caras chamam ele pra aceitar com os olhos dele. Genial, coisa de gênio, né? Nossa, que puta. É que nem você botar o Samuel Jackson no Star Wars pro cara não dizer nenhum palavrão. Ainda bem que não fizeram papel, isso, hein? Ainda papel bem mais que chato não... da vida dele. Então, pelo que eu tava vendo, quem solicitou mesmo foi o LeVar Burton pra que fizesse essa alteração aí. Pra ele poder ter os olhos à mostra, né, cara? Pra ele poder se expressar. Como ficou legal nessa lente? Ficou muito boa. Ficou legal. Eles dão aquele detalhe dele focando com o olho. Coisa legal pra caramba. Sim, e mostrando como fica a visão dele. Achei muito demais. Pô, engraçado que eu vendo em Full HD, eu comprei um monitor novo também, comprei tudo novo agora. E eu consegui ver quando dá um close no olho do Data, pior que você vê que é lente, cara. Mas no olho do LaForge fica legal, cara. Ficou muito bem feita mesmo. Eu lembro que eu vi uma entrevista na época do Brent Spiner, né? E aí deram um bonequinho dele, o bonequinho tava com o olho azul. Aí ele olhou e falou, eu tô usando lente amarela há 8 anos e botaram o olho azul no meu... Caramba, o cara tendo que aplicar aquela maquiagem, essa porcaria dessa lente que devia incomodar pra fazer o bonequinho, e não precisava então dessa porcaria, porra. Falando de lente de contato, tava vendo que na Rainha Borg, essa lente de contato que ela usava era tão complicada que ela só podia ficar no máximo 4 minutos usando a atriz. Porque começava a arder, era insuportável o negócio. Então ela tinha que... Usava 4 minutos, parava, pausava. Meu, imagina isso, cara. Pô, isso era uma época que você pelo menos ninguém tinha pensado em usar CGI nessas horas, né? Que nem, sei lá, diabo. Hoje em dia usa em Supernatural, que ninguém mete aquele pretão total e tá beleza. É porque, né, cara, 96 era uma época de transição. Você tinha muito essa coisa de efeitos práticos misturados com digitais de uma forma até coesa, né? A gente tem exemplo... Aliás, a gente comentou isso já, sobre o CGI, os efeitos no filme, porque eu achei tudo do caralho, cara, porque aquilo ali é a época de ouro do CGI, né? Justamente acho que eles não usam demais, sabe? A gente tava vendo ontem o filme, e aí o Rodrigo ainda comentou, pô, mas tu vê que o Ameaça Fantasma surgiu foi cinco anos depois, e é uma bosta, envelheceu muito mal. Não, 2 anos depois, né? 2, 3 anos. 2 anos depois, tá, então é isso. E envelheceu super mal, porque é tapado no CGI. E o First Contact não, acho que justamente por ter feito bem, sabe, essa coisa de utilizar uma maquiagem, em vez de CGI, utilizar cenário, sabe? Envelheceu muito bem. Mas uma coisa que a gente tava falando da maquiagem das lentes, esse filme foi nominado pro Oscar, e o que eu fico puto da vida é que ele perdeu pra aquele filme porcaria do professor Aloprado lá Jesus! Só porque o Ed Murphy colocava uma roupa de gordo, ganhou o Oscar de maquiagem. Cara, olha a maquiagem dos Borg nesse filme, velho. Ó, você acredita que eu lembro, cara, eu lembro desse dia como se fosse ontem, não sei porque que isso gravou na minha memória. Era 97, né? É rancor, Valdomiro, isso se chama rancor. O ódio ele fica, né? É curioso isso, como o ódio ele fica mesmo. Legal, eu começo a reparar isso em mim, porque como que eu lembro tanto, eu lembro vividamente do dia que isso aconteceu. Eu tinha ido pra escola, aí eu voltei da escola empolgado, nossa, vou ver o Oscar porque Star Trek e tal, Primeiro Contato vai ganhar, melhor maquiagem, porque, meu, eu pensei, quem que vai ganhar de Primeiro Contato, né? Aí essa merda aí dessa porcaria, cara, eu lembro filme horrível. Porque eu era daquela época que eu ainda era moleque, né? Ainda torcia pra essas coisas. Eu me importava ainda com isso, né? Oscar, né? Grande merda, né, cara? Mas daquela época... Que nem os caras do dia com 35 ficam, chupa Marvel, chupa DC. Mas é, né, cara? Quem liga, cara? Quem liga? Whatever, foda-se. Sei lá. Mas é isso, né? Mas não ganhou o Oscar, mas a gente sabe, cara, é incrível. Esse lance da integração do CGI com o prático ficou, cara, é tão melhor quanto pode ficar pra esse tipo de técnica, essa mistura de técnicas na época, né? Então, por exemplo, a Enterprise mesmo, ela é CGI e ela também é a nave, né? O modelo físico também, em algumas cenas, porque eles construíram, né? Era a época que ainda se fazia isso, construir o modelo físico, né? Sim, a cena externa é muito bonita. O primeiro filme a usar totalmente CGI vai ser só o próximo. Esse ainda vê se foi o último a ter maquete. E você percebe claramente a diferença. Como é que a Enterprise E, ela é realista nas cenas em que ela aparece bem, assim, né, cara? Então, ficou... Meu, eu assisti vídeo dos caras construindo a nave, cara. Os caras fazem com uma empolgação, assim, cara. É uma coisa... Até esse momento, aquela batalha do começo lá, foi a maior batalha que eles tinham feito de nave. Aí, depois, né? Sim. É que aí, depois, quando chegou o CGI, Deep Space Nine destruiu em batalha de nave. Mas, até o momento, aquela ali era o supra-sumo. Aliás, o responsável lá pelos efeitos especiais desse filme, né? O técnico responsável mesmo que trabalhava na Industrial Light and Magic, até hoje trabalha, né? É o John Noe, né? Que inclusive também trabalhou nas prequels de Star Wars, e, enfim, né? Mas o John Noe é um cara muito talentoso. E nesse filme ele fez um trabalho primoroso com a equipe dele, né, cara? Os efeitos desse filme, tudo, cara, é fantástico. E nem foi indicado pro Oscar, né? De efeitos. É. Triste, né, cara? Mas tudo bem, quem ganhou na época foi Independence Day, vai, aí dá pra aceitar. Também, né? Sei lá. Dá pra aceitar. Eu conversava isso com amigos meus na época. Eu defendia, meu, os efeitos de Primeiro Contato são melhores que de Independence Day. Eu defendia isso muito. Porque era. Eu também acho melhor, mas é mais razoável, né? Do que o Professor Aloprado de maquiagem. Certeza. Temos que convir que realmente, né, Professor Aloprado. Cara, você comparar os dois não tem como. Você comparar maquete com a porra de uma fantasia gorda, meu irmão. É ridículo, brother. É ridículo, cara. É um insulto pra quem ficou horas fazendo a porra de uma maquete, né? Eu queria voltar um pouco naquele papo que eu tava falando sobre a concepção do filme, que é o seguinte. Durante muito tempo, então, os caras estavam chamando o filme de Star Trek Resurrection, né? Depois aí teve o lance lá do Alien Resurrection, tiraram esse nome. Aí vieram propostas de nomes, né? Algumas propostas foram, olha só, vou ler aqui, ó. Star Trek Destinies, Star Trek Future Generations, cara, que nominho, eu achei muito merda esse nome, Future Generations. Aí depois veio Star Trek Regenerations, olha que nome... E é curioso, né? Porque Regeneration é o nome do episódio Borg de Enterprise, né? Tem aí uma certa... É. Aí, por último, que tava na reta final pra virar realmente o nome do filme novo, seria Star Trek Borg. Eu lembro muito bem disso, cara, dessa notícia, quando falavam que o novo filme de Star Trek ia se chamar Star Trek Borg, né? Eu lembro disso. E o último... Sou bastante sueco esse Borg. Aliás, no Memorial Alpha tá dizendo que, na verdade, Borg em sueco significa castelo, só que Sim. A pronúncia é Borg, a pronúncia é sueca. Só que na Noruega e na Finlândia, não, na Noruega e na Dinamarca, a pronúncia é mais parecida com Borg mesmo, mas o significado é o mesmo, castelo. Então, a Lily, ela errou na colocação dele. Ela tinha tido dificuldade pra conseguir titânio suficiente pra uma nave de 4 metros e ele tinha lá aquela nave gigantesca. Quando eles estão lá falando sobre dinheiro, né? Mulher querendo levar pro desmancho a Enterprise. Nossa, ela entrou na Enterprise, cara, já veio com o pensamento da maldade, né? Ela não conhece nem Mob Dick, cara. Ainda que ela não tenha lido, tem umas 50 adaptações em desenho animado. Deve ter tido até do Pato Donald, pra ler o padrinho. Uma que eu gosto é a hora que ela chega pro... Mas vocês não têm dinheiro no futuro? E o Picard fala, a gente trabalha pra se melhorar. Porque em Deep Space Nine, eu falar isso pra ele, isso quer dizer o quê, hein? Mas o que isso significa de fato? E é engraçado que isso rima com o que o Zef Cochran fala. Eu falo assim, pô, meu irmão, eu tô fazendo por dinheiro, cara. Minha motivação é dinheiro, pô. Pau no cu da humanidade. E quando você tem os seus interesses pessoais, quando você é bem pago, você faz um bem pela humanidade, entendeu? Ainda que você não queira, você faz o bem ainda que você não queira. Mas você sabe até os nazistas conseguiram fazer isso, porra. Uma coisa que eu acho curiosa no... que confirmei vendo audio commentaries, né? Porque assim, se você pega pra ler partes da Bíblia da Nova Geração, né? Writer's Guide da Nova Geração, a descrição que o Gene fez sobre como é a humanidade no século 24 é muito parecida com as palavras que o Picard solta nesse filme sobre como é a nova economia mundial, né? Existe esse termo que é oficial no canon, é New World Economy, né? No universo Star Trek, né? E daí, o Ron Moore e o Brandon Braga, na linha de audio commentary do Blu-ray, que deve ter em DVD também, aí, não sei. Eles falam que tudo que tinha na Bíblia da série, que eles liam lá, que o Gene tinha escrito sobre como que é a economia mundial. Isso é muito louco, cara, porque o que eu acho legal no Primeiro Contato é porque ele é um filme que é ação, ele de certa forma é um filme, né, meu, pras massas e tal, só que ele consegue ter a filosofia Star Trek colocada na história mesmo, como parte integral pra você entender a motivação pra Lily achar engraçado o lance do não ter o dinheiro. Então, quer dizer, estabelece o universo e explica pro quem tá vendo o filme casualmente, cara. Né? É um filme que funciona nesse sentido. Sim. Pro cara entender o que é a essência a Star Trek da coisa. Uhum. Isso eu acho muito bom nesse filme. E essa cena já que a gente tá falando da Lily do Picard, você sabe que ela matou ele, né? Matou ele? Mas, hein? Por causa que, sabe aquela cena que ela tá segurando o phaser pro Picard? Se você olhar, a hora que ela vai dar a mão, ela aperta o botão e acende as luzes. Nossa, cara! Então, ela atirou! Ela atirou, só que como não tava no roteiro, não tem o raio, mas ela atirou. Cara, aquela porcaria, e o pior é que eu olhei, ela realmente, a hora que ele pega o phaser da mão dela, ela aperta o botão e ilumina o negócio de tiro. Cara, essa eu não sabia. A gente vai ter que olhar de novo esse negócio. Oh, essa foi a melhor tomada, eles botaram no filme. Isso daí tinha que fazer, mandar pra aquele canal How It Should Have Ended, aquele canal de como esse filme deveria ter terminado, acabou aí, adoro, né? Esse canal. Ou sei lá, né? Pô, dá pro cara colocar o efeito, cara, na hora que ela aperta e a sonoplastia, isso é engraçado. Aí, ô Fernando, você que tem o seu canal aí, cara, faz isso, vai dar trabalho, mas faz essa montagem aí, cara, bota lá o phaser saindo. Pode, cara. Na verdade, erro de gravação e continuidade, Star Trek tem 1 bilhão, né? Então você pode fazer muitos vídeos sobre isso. Então assim, eu curto essa parada, sabe, do filme ter a parte da filosofia colocada ali, mas num contexto, não é somente por sermão, entende? Realmente é porque pra Lily, aquele mundo é um mundo novo. Então, quer dizer, ela na história, eu acho excelente como personagem ali, porque ela é o personagem orelha, né, no filme. Porque é um filme cheio de coisas sci-fi absurdas, viagem no tempo, Borg, não sei o que, nave, o caramba. Só que a pessoa consegue sentar, o cara nunca viu, e eu já fiz esse teste, cara. Eu já mostrei pra várias pessoas, assim, tipo, nego que não é nerd, só gosta de filme em geral, assim, de boa. Eu coloquei pra assistir, o cara gostou pra caramba de Primeiro Contato, entendeu? Sabe, ficou ali. A Lily representa esse público, sabe? Eu acho muito bom isso. E sem ser, tipo, de uma forma imbecil. Não é desrespeitando pro fã, pra gente, eu acho legal, cara. Acho bacana mesmo isso daí. O filme, assim, como ele foi montado, eu curto bastante, cara. Eu acho que é muito eficiente. E esse tipo de personagem, ele ajuda muito a enriquecer o lore, né? Com certeza. Porque, no final das contas, o Picard acaba explicando algumas coisas pra ela, que vai, tipo, reforçando aquele universo. Que faltava, ninguém comenta, né? É difícil. Vai reforçando e trazendo, porque o Picard, de certa forma, ele traça ali alguma coisa, né? Deixa você mais ciente, assim. Mas não tem naquele episódio da segunda temporada que eles descobrem aquelas pessoas da década de 80. É The Neutral Zone, esse aí é do final da primeira temporada, é o último episódio da primeira temporada. O último episódio da primeira temporada. Nesse episódio ele não fala, ele não explica também sobre isso? Acho que ele explica sobre a economia também. Fala. Não, é verdade. É verdade. Mais ou menos. Ele fala, eles mas... Eles falam que capitalismo não é mais o que leva as pessoas e tal. Não é mais a driving force of humanity. Ele usa isso pra falar que o futuro de Jonas Lewis é socialista, mas também não é, viu? Eu gravei um podcast inteiro com o MDM sobre isso, que eu digo que não é, porque na borda, ou quando você tem que tratar com outras sociedades e o perrengue que neguinho passa na zona neutra e tal, você precisa de dinheiro, você precisa de uma porrada de coisa. Quando você vive no miolo da federação, onde tudo é bonito, a grama é verde, o céu é azul, beleza, cara, você tem a porra da máquina lá que te dá o caralho a quatro. Agora, quando tu tá lá na Badlands, tu precisa de dinheiro, precisa de dinheiro pra caralho. Riker já conseguiu. Space Nine usava dinheiro. Não, tanto é. A Voyager, ela vai negociando. A série inteira é uma negociação. Eu lembrei de uma outra cena também que ele fala sobre Moneyless Society, que eu não sei de que episódio é, nem que porra de espécie é essa. Mas é uma reunião com um embaixador. O próprio Riker, ele consegue informação com o Quark sobre as irmãs Duras, porque o Quark ficou devendo dinheiro pro Riker. Vocês lembram disso? Eu lembro disso. Naquele episódio horrível. Eu gosto do episódio. Ó, tem um autor americano que ele escreveu um livro, chama Trekonomics. Eu comentei isso em algum lugar já. né? Eu ouvi um podcast... Já tô horas pra comprar. É, eu também não vejo a hora de comprar esse livro. Eu quero muito ler tá esse livro. Tá caríssimo, é por isso que eu não comprei. É, cara. Esse é o economia, cara... Né? Olha aí, ó. Então, esse é o cara que é um tracker que foi lá se dedicar mesmo a analisar a franquia sob esse aspecto pra entender como é a economia, como é mostrado esse futuro de Star Trek mesmo. Então, ele fala um pouco... Eu já ouvi um podcast, entrevistaram ele na época em que ele lançou o livro, né? Então, ele fala um pouco, né? Comenta lá sobre o lance dos créditos da Federação, o ouro para Latinum, o lance de que na série clássica, na verdade, é totalmente diferente do que o Gene fez na nova geração e tal, né? Então, eu vou deixar link aí pra galera dar uma olhada nesse... Se quiser comprar o livro, né? Tô aqui fazendo propaganda de graça do livro, porque eu mesmo queria ler muito, cara. Então, mas esse é um assunto à parte. Realmente dá muito pano pra manga, cara, o lance da economia do futuro aí. Tá, porque existe propriedade, existe por causa que o Kirk mesmo fala que vendeu a casa do tio dele. É, não... Se não... vendeu, alguém comprou. Não, na dinheiro, série clássica, pô. Assim, isso aqui é só, né, pra fechar. Na série clássica, claramente existia dinheiro lá, claramente, né? Então ali é outro universo. O Gene, nos anos 80, ele já tava muito zen e tal, New Age, aí ele mudou a mentalidade, né? Sem contar que a primeira menção a isso, acho que é no quarto filme, né? No Voyage Home, né? Quando o Kirk fala que não... Quando não, eles não sabem o que é dinheiro, né? É a piada do filme. É, dinheiro, dinheiro. É. Então eu acho que a primeira menção... Ele fala, eu posso te dar $100 pelo Ocus. Ele fala, isso é muito? Isso. Então, a primeira menção explícita a dinheiro, não existe dinheiro em Star Trek, pelo que eu lembro, é no Voyage Home. Primeiro, assim, primeirona, tá ligado? Tipo, deixar bem claro. É, mas não ter dinheiro não significa que não tenha, por exemplo, os créditos. É, exatamente. É. E realmente, o que não sabia quanto é 100, cara, se eu voltasse pra 89, eu não ia saber o que é mil cruzeiros novos ou cruzados, eu não lembro que merda a gente usava na época. Ah, eu não sei mais, eu sabia quando era criança, eu não sei mais. Sim, sim, eu também, também. Eu lembro que chegavam pra mim e falaram, ó, 1 milhão de cruzeiros, falava só isso? Porra, que era? Eu ainda tenho umas notas, umas cédulas dessa época aqui em algum lugar, cara. Só voltando o lance do título lá que eu queria concluir, é o seguinte, só no dia 3 de maio de 96, na quarta versão do roteiro, que o filme enfim é chamado de Star Trek First Contact. Né? A partir dali, esse é o título. Foi uma dança de títulos mesmo. Eu lembro disso, cara, na época, né? E ó, uma curiosidade que o... Acho que é o Brandon Braga que fala no audio commentary, cara, que isso aí eu não tive tempo ainda de procurar. Eu quero baixar, eu quero ler isso urgente, cara. Parece que é o seguinte. Tiveram acesso, não sei quem, pegou a primeira versão do roteiro lá, em que, se eu não me engano, é aquele lance lá que o Pico... Não sei se é a primeira versão, mas uma das primeiras versões, onde a história é totalmente diferente. Só sei que esse roteiro, que não é o roteiro final, pegaram pra fazer sátira, mandaram pra aquele cara da revista Mad. Existe uma revista Mad na qual fizeram sátira do filme antes dele ser lançado com esse roteiro que não é o roteiro do filme, cara. Eu tenho que ler isso. Eu soube disso, eu vi essa história já, que saiu a Mad antes e não tinha nada a ver com o filme. Cara, vamos procurar isso, a gente tem que ler isso aí. A gente tem que ler. Cara, quase certo de eu ter tido essa revista, só que eu não lia essas porra, essas coisas, eu achava chato pra caralho. Mas eu fui um ávido colecionador tanto de média nacional quanto gringa. Infelizmente perdi toda a minha coleção. Outra coisa, cara, que isso eu não sabia, fiquei sabendo nessas... agora aí, que me deixou impressionado, e é uma coisa que é maluca mesmo. Vocês sabiam que na cena da Batalha dos Borgs aparece a Millennium Falcon? Não, oi? Eu não sei. Na cena da Batalha dos Borgs aparece a Millennium Falcon. Essa notícia... Eu sabia. Você sabia disso? Sabia. Cara, eu... Aliás, eu fiquei pausando pra ver agora em Full HD. Agora eu estou abrindo o filme para fazer isso. Vou começar a pausar. Ficou chocado. Dá licença, Roberto. Fiquei chocada. Mas... É a mesma galera que trabalha pra Industrial Light and Magic, não é isso? Por quê? O coordenador dos efeitos especiais desse filme é o John Noe. E ele trabalhou nas Special Editions lá na época, que é da mesma época, né? A Special Edition foi lá, saiu mundialmente em 97 ali. Eles estavam trampando na Special Edition em 95, 6. 6 é certeza. Mesmo ano que estavam trabalhando nos efeitos de First Contact. Então, pelo que consta, é o seguinte. Eles tinham já o modelo, né, desenhado, digital, né, que estavam usando, que usaram no New Hope Special Edition lá, né? Então, eles aproveitaram, já que tinha mesmo, e inseriram lá como um easter egg. Ele aparece justamente embaixo de uma nave da classe Akira. Como numa Akira tá passando, né? Aparece rapidamente, assim, é bem pequenininho, mas dá pra ver o formato ali. Então, cara, isso aí eu não sabia, cara, achei muito louco. Tô vendo, eu acabei de baixar a imagem aqui, mas é bem pequeno mesmo, hein? Não, e bem, tá lá no fundo. Bem pequeno, né? Até porque, né, cara, você vai mostrar uma nave de Star Wars, um filme de Star Trek, você tem que ser muito... Cara, porra. Ah, e outra coisa que é curiosa sobre esse filme é que eles criaram 4 classes novas de naves. São as naves, classe Norway. E as outras 3 que aparecem, e aparecem muito depois em Deep Space Nine, e também aparecem em Voyager, só que bem menos, né? Classe Akira, obviamente, que essa é a mais conhecida dessas. Sim. A classe Akira ficou muito famosa, né? Muito famosa. Ficou famosa por causa que Deep usou bastante a classe Akira em batalha. E não só isso, né? Porque em Primeiro Contato ela marcou, né? O design dela marcou, né? E ela fica muito famosa também depois de 2001, quando fizeram um rip-off, né, da Akira, que é a NX-01. A NX é um rip-off, né, cara? Vamos falar a verdade, né? Eles só mudaram... Em teoria, a Akira que tem que ter sido a rip-off, né, Si? É. Uma de 2150. O Torelli, que é bom de canon retroativo, ele diria que a Akira é uma homenagem às classes antigas da NX do século 22, né? Sei lá. Retrô, né? Retrô. Vintage. É vintage. Mas enfim, então é a classe Akira, a classe nova, tem a classe Saber, também apareceu pra cacete depois em Deep Space Nine, e a Steam Runner também, apareceu pra cacete em Deep Space Nine, né? Mas é isso, cara. O interessante é que a gente vê que nunca vimos uma outra nave da classe Sovereign, só Enterprise E. É, cara, putz, isso aí... Pelo menos aparece uma outra Intrepid em Deep Space Nine, né? Lá naquele Interarma N em CD3, aparece, né? Pelo menos, né? Que aparece uma outra Intrepid. Como é que chama o nome? Bellerophon, né? USS Bellerophon, acho que é isso. Ah, isso aí eu não vou lembrar, não. Mas eu lembro bem do episódio porque é da sessão 31. É, também, isso aí é... meus favoritos de todos os tempos, cara. Esse Interarma, eu acho... Eu tava trocando essa ideia essa semana com o Penterich lá do Trek Brasilis. Eu acho que o filme perfeito com os Romulanos tinha que ser na pegada do episódio Interarma, cara. Sabe? Uma coisa daquele jeito ali, entende? Se eles tivessem feito um filme com Romulanos... Espionagem. Não. Espionagem, e dentro de Rômulos, sabe? Briga de poder entre Procônsul, Cônsul, essas coisas, manja? Pretor no meio... Meu, ia ser foda, cara. A Trek Discovery tá aí, às vezes, né? Tomara. Já tá pra... Que tem. Lembro, né? Que Gene te ouça, cara. O grande pássaro da galáxia. Só pra fechar um pouco sobre o lance da produção do Primeiro Contato, eu queria falar um pouco sobre o resultado, né? O filme, ele custou $45 milhões, eu lembro bem desse orçamento na época, né? Dos comentários sobre isso. Na época era considerado um orçamento bom, não um orçamento grandioso, né? Naquela época, filmes de orçamento grande tinham o quê? 120 milhões de orçamento, né? 150 no máximo? Acho que era mais ou menos isso, né? Sei lá, Independence Day. Quanto que será que foi o orçamento? Independence Day tem um orçamento do caramba. Foi um orçamento grande pra cacete na época, né? Eu acho que o que deve baratear muito os filmes do Star Trek é recorrer aos props e tal que já tem da série, né? Isso aí, de certo modo, deve baratear e sobrar dinheiro pra outras coisas. Isso é verdade, com certeza. O orçamento do Independence Day foi 75 milhões. Olha aí, ó. Tá vendo como que eram outros tempos, né? Então, 45 milhões de Primeiro Contato era um orçamento bom para um filme de Star Trek, né? Assim, né? O problema também, filme de Star Trek, é que grande parte desse orçamento tem que ir pra pagar os atores. Porque o Picard já não era mais tão barato, os caras estavam ficando caros. Tanto é que a partir do Insurrection, se eu não me engano, se vocês lembrarem aí, é onde o Patrick Stewart começa a ter crédito como produtor, não é? Isso é Action LV. Eu lembro na época tinha uma piada boa, que o salário dele era absurdamente maior que o dos outros. Caramba. Eu lembro das entrevistas que eles deram um boneco do Picard enorme e um boneco pequeno do Riker na mão e falaram, por que essa diferença? Ele falou, provavelmente é o salário. Olha só essa imagem, eu queria ver essa imagem, cara. Cara, eu mandei uma foto do Shatner e do Nimoy lendo Média. Eu tava procurando aqui a revista, não achei. Mas achei essa imagem interessante deles lendo Média, engraçada. Ah, não, isso aí é da década de 60, lá nas filmagens do... Sim. Lá em... Acho um barato, cara, essa foto, nunca tinha visto. Lá em Vasquez Rocks, lá. Essa foto é famosa, essa daí é... Não, e essa capa é uma das melhores capas da Média, cara. We Don't Try Very Hard. Tem desenho nenhum, né? Nenhum na capa, só isso escrito. Porque essa edição da Média aí, cara, eles estão lendo porque tem uma sátira da série clássica nela, por isso que eles estão lendo. Eu lembro dessa. Sim, eles fizeram várias. Eu lembro perfeitamente de uma que a capa era o Alfred Newman de Spock com as orelhas e a orelha saindo pra fora naquela roupa que o Spock usa quando ele vem à Terra dos anos 80. Eu tenho várias. Nacional eu tenho algumas, eu tenho umas gringas também de sátira dos filmes de Star Trek. Não, mas eles fizeram sátira pra caralho de Star Trek, acho que todas saíram aqui. Eu acho que sim. Eu não tenho. Não, pelo menos não essa do Primeiro Contato, infelizmente. Não, mas essa do Primeiro Contato eu tô achando lugar nenhum. nenhum, cara, nem site gringo. Então, deve ser uma parada muito, sei lá. Deve ser obscuro isso aí. Tem que entrar na Deep Web pra achar isso daí. Uma coisa curiosa é que o filme, ele estreou no mesmo dia que morreu Mark Leonard. Isso aí é no mesmo dia, assim, ó, coincidência. Eu lembro bem de quando eu vi a notícia, morreu Mark Leonard, cara. Final de 96 ali. É, o primeiro contato estreia dia 22 de novembro, é isso? Eu acho que é isso, 22 de novembro de 96, se não me engano é isso aí. 22 de novembro, tá certo. Antes de continuar falando de curiosidades, agora eu queria que a gente, sei lá, vamos focar, falar sobre as cenas do filme, né, cara? Cenas legais, né? Sei lá, vamos relembrar, né, cara? O que que chama atenção bastante, quer dizer... O Data e a Rainha Borg. O Data e a Rainha Borg é impagável. É, mas... Ele fala que ele não usa as coisas há 7 anos, sei lá quantos... 8 anos, não sei quantos dias e... as horas. Aí ela, já passou muito tempo, não pega nele, né? Aliás, cara, vem cá, cara. Onde é que ele usa? Usaria nela, porque ela não parece ter uma vagina funcional. Só na boca? Só botou na boca? Eu fiquei encucado com isso. Eu tenho certeza que deve ter fanfiction sobre isso. Vou procurar depois. Ela vai ver que fizeram um upgrade ali no corpo dela na hora, né? Ah, é. Aí ela botou o corpo mais humanizado. Ela só troca, né? Tu coloca a cabeça no corpo. Assim, cara, fanfiction é um negócio que se você começa a procurar, você começa a ver coisas horríveis. Deve ter uma, inclusive, com o genderbender deles. Ai, Deus do céu. Que todos eles gordos. Eles vestidos de Sonic gordos. The line must be drawn here. Então, você sabe que assim, ó, esse filme, como eu, diferente de vocês que pegaram casualmente no cinema, né? Até porque era uma época meio que a internet não era o que é do jeito que é hoje, mas nem ferrando, né? Mas esse é um filme que eu esperei com muita ansiedade, assim. Eu fiquei muitos meses assim, vai estrear. Cara, eu criei um outro filme na minha cabeça. Não tinha mais nada a ver com o que. Quando eu fui ver o primeiro contato, vocês acreditam que eu me decepcionei forte com o filme, cara? Eu assisti assim, eu saí decepcionado, assim. Foi um filme legal, óbvio, mas eu pensei, caramba, cara, não tem nada a ver com o que eu achei que era. Mas eu criei na minha cabeça também, não é culpa do filme, entende? Eu achava que era outra coisa, cara. Eu tava imaginando... Cara, relaxa, brother, a gente faz isso até hoje. Eu fiz isso com essa porcaria desse tipo de filme do Star Wars, ou Rogue One. Esperava outra coisa. Cara, mas eu sei que... Eu lembro que, em primeiro lugar, uma coisa que me decepcionou, eu lembro até hoje, eu tava assistindo, meu, o começo eu achei do caralho, nossa, batalha. Eu tava esperando que o filme ia ser isso o filme inteiro. Aí, de repente, quando eu vi que o filme ia ser uma... Primeiro, viagem no tempo, eu não esperava isso. Viagem no tempo e que o filme ia se passar inteiro dentro da nave e os caras lá embaixo. Aí eu pensei, caramba, o filme é um filme claustrofóbico. É tipo Alien, se passa só dentro da nave. É só isso. Quando eu saquei, puta, o filme é só isso. Nossa, me baixou muito, assim, a empolgação, cara. Eu lembro, assim, da... Mas tu saiu puto do cinema? Não, puto de forma alguma. O filme é legal. Só que eu fiquei decepcionado, porque não era o que eu esperava. Eu criei na minha cabeça outra coisa. Eu tava numa expectativa muito alta de umas coisas viajando. Meu, eu tava viajando. Eu tava achando que ia ser uma guerra envolver o quadrante inteiro, assim. Nossa, cara, imagina. Eu tinha, tipo, 15 anos. Na minha cabeça, eu tava inventando, assim, sabe? Mas é melhor um filme desse preso na nave do que a porcaria da Vila Baku que eles fizeram, né? A empolgante Vila Baku. Oh, o pior é que eles torraram o orçamento daquele filme inteiro na porcaria da Vila Baku. Foi caríssimo fazer essa vila aí. Isso é verdade. Caríssimo, cara. O orçamento do filme inteiro foi nessa porcaria. Vila Baku e a Vila do Chaves, eu não consigo ver a diferença. A Vila do Chaves tem muito mais carisma. Essa é a diferença. Com certeza. Aí o que acontece? Aí esse filme, cara, eu vi só uma vez no cinema, né? Saí meio assim, né, cara? Tal, porque o Generations é um filme que eu saí mó empolgadão, né? E obviamente que o primeiro contato é mil vezes melhor que o Generations. Mas na minha cabeça, naquela época, eu pensava diferente, né? Aí passou tipo um ano ou dois anos. Assim, eu esperei tudo isso pra querer ver de novo, né? Aí eu aluguei. Não, eu aluguei. Eu acho que eu aluguei. Em seguida eu comprei o VHS. Porque eventualmente eu acabei comprando o VHS. Só que aí eu já não tava com expectativa de nada. E aí eu fui assistir pelo que o filme era. Meu, eu pirei em primeiro contato, cara. Depois, quando eu fui ver, assim, VHS. Eu virei fanático. Eu via todo dia. Pra começar, eu via todo dia. Durante um tempão, assim, né? Tinha dias que eu via, rebobinava e via de novo na sequência, sem pausa. E tu não viu a Lily apertando o phaser? Não vi, cara. E não vi Millennium Falcon. Não vi porra nenhuma dessas coisas, cara. Nossa. A Millennium Falcon, eu tô até agora procurando na cena, não encontrei. Ainda tô achando que vocês estão querendo me enganar. Aí, ó, vai lá. Tá no Google aí, que você acha? Dá uma googlada. O que deu pra ver a hora que um pouquinho antes do cubo Borg explodir. Não, tu não tem noção. Eu tô pausando cada... Eu dou um playzinho e tô pausando. Frame por frame, né? Não tem. Não há. Mas sabe uma coisa que eu acho fantástico? Esse filme foi a única vez que eles usaram direito o chip emocional do Data. Verdade. Porque o chip emocional do Data, eles nunca souberam usar aquela porcaria, né? Esse é verdade. É que o negócio faz sentido com a história. Mas você acredita que até nisso, meu, eu acho que eu era minhas opiniões deviam ser uma merda naquela época. Sei lá se melhorou alguma coisa hoje em dia. Mas a questão é que eu saía decepcionado até com isso. Porque eu, na minha cabeça lá, eu gostava muito do chip emocional do Data. Eu ficava pensando, nossa, eu acho que ele vai ter várias cenas emocionais no filme, no primeiro contato, né? Porque agora ele vai ficar o filme inteiro com esse negócio, sei o que e tal, vai saber usar. Aí quando o Data desliga assim aquela hora e não usa mais, praticamente, né? Só a Rainha Borg que liga depois, né? Aí eu fiquei decepcionado. Você acredita nisso? Eu fiquei decepcionado com isso. Eu queria que ele ficasse direto com o chip, né? Mas, cara, anos depois, com a minha opinião um pouco melhorzinha, né? Eu já fui vendo que foi a melhor decisão, cara. Óbvio. Foi a melhor. Cara, aí sim, usaram com critério, né? Porque o que fizeram no Generations, cara, é um exagero, é ridículo, né? Então. Nossa, com certeza. Ele cantando Life Forms. Ah, não, mas Life Forms eu gosto até hoje. Cara. Aliás, esse é o único filme que ele não canta? Esse é o único filme que ele não canta, é verdade. Nossa. Eu acho que ele canta em todos, é, né? É verdade. Ele canta no Casamento da Troia, é verdade. Nossa. Por que que o Data tem que cantar? Só tem um personagem que deveria cantar e o nome dele é Doutor. O resto deve ficar calado. Sim! Ó, esses dias eu vi um episódio tocante de Voyager que eu não via faz tempo e eu lembrava pouco, que o Tuvok canta pras crianças lá, e é uma cena legal mesmo, cara. Não é babaca, é legal mesmo, cara. Que as crianças, na verdade, são anciões? É o Benjamin Button versão Star Trek. Chama O episódio chama-se Innocence. Aliás, eu escutei o podcast que vocês falam isso. Posso fazer uma correção? Vai lá. O conto que foi baseado no filme é muito anterior ao Star Trek, cara. É da época da Primeira Guerra. Qual conto? Não tô entendendo. O conto do Benjamin Button, do Fitzpatrick Fitzgerald, que no podcast que vocês falam sobre esse episódio, você, Valdomiro, diz que eles fizeram antes do filme, só que já tinha um conto, que é exatamente a mesma história. Ah, quer dizer, tá. Mais ou menos a mesma história. Que é muito bom, tem um quadrinho, cara, eu recomendo vocês lerem. Pô, que legal, aí ó, bacana. É uma história curtinha também, muito legal. Esse podcast, esse podcast que o Torelli tá falando, vou informar pros ouvintes aí, caso alguém queira ouvir, é aquele da Voyager e a Primeira Diretriz, que a gente fez em duas partes, né? Que a gente lançou em 2015, final do ano, assim, 14 ou 15, acho que é 15. Eu vou botar link aí pra galera, quem quiser ouvir de novo ou quem não ouviu, pra conferir aí. Legal. Vocês verem que eu não sou só um participante, cara. Eu também sou um ouvinte assíduo, eu fico trabalhando e escutando. Olha aí, ó. O Torelli e nitpicker eu ainda. Eu normalmente escuto na academia. Eu baixo, fico, quando eu tô correndo na esquina, ó, eu escuto. Esse eu também faço esse isso. Esse é o melhor ouvinte. É o ouvinte nitpicker que vem pro podcast e ainda fala, ó, oh, vocês erraram na podcast número 28. Vocês disseram que muito bom, muito bom. Francis Scott Fitzgerald, grande escritor. Eu tento não fazer isso, mas eu já escutei vocês falando umas coisas de Enterprise que eu queria te socar, mas... eu lembro uma vez que você falou mesmo uma parada, mas assim, gente, vocês têm que ir lá pros comentários do Facebook comentar, discutam. Não, brother, não é legal, eu não gosto de ser hater, aí que tá, não é ser hater, tipo assim, tem duas formas de dar uma opinião oposta: sendo hater e não sendo hater. Não seja hater. Mas é que tá o problema. Na internet, se eu escrevesse, é muito frio falar, cara. Vocês podiam dar a entonação que vocês quisessem. Eu ia falar com o Valdomiro em off, mas eu esqueci completamente. Também não é tão importante assim, né? Então, aproveitei que o Valdomiro lembrou desse episódio, eu resolvi fazer essa correção. Ah, também, cara, toda a amabilidade desse mundo, sem querer parecer um babaca. Cara, se não for pra isso, nem vale a pena gravar, fazer podcast. O lance é a conversa. É a conversa e a gente tá sempre aprendendo, cara. Pô, imagina Star Trek. Que episódio pra caralho, nossa. Esse que o Fernando, o Augusto falou, é o lance do episódio Similitude, não é? Eu te mandei, né? Você falou assim, pô, vocês falaram que o Sim não foi citado mais e ele foi mesmo em outro episódio. Aí eu pensei, puta, é verdade. Só que aí eu lembro que eu me justifiquei, mas eu falei que eu achava que ele não era citado. Eu não dei certeza. A gente teve uma briga por semântica. Mas é verdade, tipo, aí é uma tática que eu uso atualmente, faz tempo já. Quando eu não tenho certeza, eu falo que eu acho. Porque se tiver lá no podcast que eu acho, eu não falei que é, entendeu? Eu não dei certeza, né? Cara, eu faço isso direto, brother, em discussão na internet. Assim, eu tenho certeza, mas eu quero falar na hora. Então... Aí eu boto eu acho, aí depois eu volto com o link provando. Aqui, ó, filha da puta. Nossa, tem... Eu posso estar enganado, mas eu tenho 100% de certeza. Complicado. E o bagulho tá gravado para o resto da vida. Isso que é o ruim de quem produz conteúdo, cara. O negócio vai ficar para o resto da vida lá na internet. Cara, só um vento solar vai te salvar. Cara. cara. É, vamos torcer pelo vento solar. Hashtag que venha o vento solar. Então, assim, cara, essa minha primeira opinião de moleque vendo o filme foi uma opinião de merda, né? Depois eu fiquei muito fã de Primeiro Contato, ao ponto de... Tanto que, durante nessa época que eu assistia todo dia o Primeiro Contato, cara, eu decorei fala. Esse filme, eu... cara, esse filme eu conheço cada frame dele, assim. Não posso ter reparado em coisas como, por exemplo, o Phaser acendendo, né? Mas, eu conheço... Sabe quando aquele filme fica gravado cada frame na sua cabeça? Tem filmes assim na nossa vida, né? Que ficam assim, né? Primeiro Contato é um filme desse, cara. Eu acho que ele... A direção dele é ótima, né? A gente nem comentou, mas é o debut do Jonathan Frakes como direção no cinema, né? Ele já era diretor. Diga de passagem, Jonathan Frakes merecia ter dirigido o Nemesis, e o Nemesis teria ficado mais decente com ele no comando. Ah, certeza, certeza. Isso é uma verdade, né, cara? Infelizmente não rolou. E, ó, eu daria pra ele direção até de episódio de Discovery agora. O cara sabe, o cara entende de jornal. Cara, duvido que não vai rolar, cara. Duvido que não vai rolar, viu? Ele e o Duncan McNeil, né? Tomara, né? Tomara. É. Então, assim, eu queria falar um pouco sobre isso, né? Quer dizer, o Jonathan Frakes como diretor, isso foi uma parada muito legal, porque o cara já, né, enfim, conhece Star Trek. É legal no DVD, no Extra, quando ele fala assim: ah, eu tenho certeza que nomes de peso foram sondados pra dirigir esse filme. Nomes como, sei lá, Ridley Scott e tal. Mas eu acho que eles não tinham interesse de parar alguma coisa na carreira deles pra fazer o Star Trek 8, sabe? Então, tipo... É. Aí, meio que... O Frakes falou pra algumas vezes já por aí que ele não era um grande... Que ele sabe que ele não é um grande ator. Então ele começou a ir pra trás da câmera. Não, e foi um move, né? Uma, sei lá, uma jogada, uma mudança muito boa pra carreira dele. E independente de, sei lá, ele não é um grande ator, mas, cara, ele no primeiro Contato, eu acho que tá ótimo. Sabe aquele cara que faz o arroz feijão bem feito, né? É isso. Eu acho que cara, isso é do caralho, né? O cara tem consciência disso, cara. Consciência das limitações como ator. O Schwarzenegger é muito self-awareness em relação a ele, né? Então, assim, porra, aí o cara não vira um chat, né? Pô, mas, cara, é muito complicado. Eu sabia. Eu tava esperando a zoação com o Fiat. Ele tava na cara. Você já pensou você ter que concatenar com o Patrick Schwarzenegger? Tipo, Brent Spiner, os dois são fantásticos atores. E você ali no meio dos dois, porra, é foda, meu. É o Stewart. Pô, mas é que tá, brother. Aí tu vai dar o teu melhor, mesmo sendo limitado, meu irmão. Você... Eu tava vendo um comentário de DVD do Family Guy, que o Seth MacFarlane, né? Ele é muito fã de Jonas Clans. E ele fala: o Jonathan Frakes não é um grande ator, mas ele é fantástico sendo o Riker, porque todo mundo ama ele. Eu tava vendo o Jonathan Frakes comentando sobre, né, esses extras de DVD aí também, que ele falou que, apesar de todo o aparato, os brinquedos pra brincar na produção, ou seja, tipo, você ter à disposição mais dinheiro, efeitos, toda aquela parafernália legal, cool, sci-fi, não sei o que, ele falou que o que mais, sei lá, o mais inesquecível, o mais especial durante as filmagens e tudo mais, na produção desse filme, foi assistir o Stewart e a Aubrey Woodard naquela cena do The Line Must Be Drawn Here, manja, que ele falou que ali, ele falou que, cara, assistir aquilo... sabe, dois atores de peso, assim, mandando ver, assim, fudidamente. É um momento único, aquilo é especial, sabe? Muito maior do que qualquer explosão e tudo mais que você possa enfiar no filme, né? E realmente, né? E a Aubrey Woodard, eu não sabia disso, mas ela era amiga do Frakes quando ele chegou em Hollywood, assim. Foi tipo uma das pessoas que apoiou ele lá, sabe, quando chegou lá pra tentar alguma coisa. Tanto que ele chama a Aubrey de minha madrinha, my godmother, né? Ele chama ela de godmother. Eles têm uma amizade que, sabe, de sair, eles saíam juntos, boteco, sei lá, eles falam isso, né? Então é... Essa cena é realmente fantástica, o Picard quebrando o negócio das navezinhas, pô. E é muito louco porque a nave que fica quebrada e ali ele pega na mão é justamente a Enterprise D, né? É a D. Mas eu gosto daquela cena quando eles vão destruir a Enterprise E, né? Que não consegue, mas eles vão destruir. Ele fala, gente, mal conhecer, ele fala, ainda tem muita letra no alfabeto. É muito bom, né, cara? É muito bom. E depois disso tem números, você pode eternamente não aumentar isso. Bom, pessoal, acho que a gente pode fazer o seguinte agora. Assim como eu faço normalmente quando a gente faz podcast de filmes, né? É, aliás, o Torelli tava no último aí, né? Do Search for Spock. Foi o último que a gente fez sobre o filme, né? Vamos lá, eu queria... Vamos falar um por um. A cena que a gente mais gosta, sei lá, o que a gente acha melhor do filme. Ou a parte do filme que a gente acha mais legal. E a parte oposta, aquilo que a gente acha que é o pior do filme, se tiver alguma coisa. Naturalmente vai ter uma coisa menos preferida, né? É, mesmo num filme bom que nem esse, deve ter coisas que irritam, né? Eu tenho uma cena que pra mim não funciona. Bom, então começando aí com a Roberta. Diz aí, Roberta, pra você, melhor cena e pior cena. Ou melhor parte e pior parte. A minha melhor cena é aquela em que eles estão viajando, que eles estão caminhando na parte, o Worf, um qualquer lá, e o Picard estão caminhando na parte de fora da nave pra destruir a antena. mas também era a minha, acho. Não, mas a minha não, é quase isso, vamos lá. Enfim, eu acho aquela cena linda demais e ela é tensa e ela tem uma trilha sonora espetacular e eu acho, acho muito demais aquela cena. Essa cena, e Roberta, a pior? Não, antes de comentar, você continuar, eu queria só trazer uma coisa. É, essa cena, eu lembro muito bem que apesar de eu, moleque, lá ter achado o filme decepcionante, por, né, nada a ver, minha expectativa, mas eu lembro que essa cena eu achei bem foda, assim. Eu falei, nossa, cara, essa cena foi foda, né? Mas enfim, eu vou comentar mais sobre ela depois, porque eu acho, é do caralho mesmo. Vamos lá. É demais. E, a pior cena é difícil. Ah, não quero falar sobre isso, eu gosto tanto do filme, não sei. Tem alguma coisa que você pensa assim, putz, eu acho que exagero, sei lá, ou não funcionou. Por exemplo, pra mim não funciona a tentativa de cena de humor com a Troy, pra mim não rolou muito bem, não. Eu não acho que a Marina Sirtis tem um timing pra humor, não, cara. Sabe? Qual foi a tentativa? Eu acho que não funcionou tanto que eu nem percebi uma tentativa de humor. Ela bêbada tomando tequila. Ai, sim. É, aquilo é muito ruim. Cara, a Marina Sirtis, ela interpreta como se estivesse lendo o texto, cara. Ela daria um Vulcano maravilhoso. Eu sempre tive essa impressão em relação à espécie dela, que nego era meio Vulcano, porque ela até vê a mãe dela, que é uma porra louca atacada. Please do not address this unit in that manner. Mas então, Roberto, então, vamos colocar assim, como tem muitas cenas boas esse filme, eu acho que não vale a pena falar somente de uma cena que você acha foda. Que cenas que você gostaria de comentar, que você acha, que você gosta muito? Vocês estavam falando daquela cena do começo, que eu também adoro, que começa a mostrar o Picard dentro, e aí começa a ir pra fora do cubo, o Borg, enfim, eu acho aquela cena muito demais, eu acho que, tipo, começa muito bem o negócio. Essa cena que vocês estavam falando dele, quando o Picard decide, assim, eu acho muito bonitinha aquela cena que o Riker vai no ready room dele, e ele começa a falar, não sei o que, ele começa, nossa, que interessante, vamos medir partículas, vamos atrás de cometas, e aí depois ele sai pro taço ali pra ponte de comando, e aí, já era, vamos lá, e aí ele pergunta, pra tripulação, alguém quer anotar no log que é contra isso, e aí o Data vira e the hell with the rules, ou alguma coisa assim, sabe? To hell with rules. Então tem muita coisa boa, assim, de fato. Eu acho que eu ia falar mais metade do filme, se eu fosse lembrar de todas que eu gosto. É, cara, eu queria abrir um parênteses aqui, porque assim, esse filme, cara, ele... Eu acho que ele tem um ritmo primoroso, cara. Que ritmo que ele... Sabe, todas as cenas, assim, tirando, sei lá, essa cena da Troy, sei lá, mas mesmo ela, tudo é bem dirigido, o filme progride muito bem, sabe aquele ritmo? Flui bem, o filme inteiro, assim, né? O Frakes, ele consegue não te deixar confuso. Tem momentos no filme que tem 3 ou 4 ações diferentes acontecendo, né? E você não fica perdido, sabe? O público comum assiste e é consegue. Muito bem feito. Cara, isso é muito bem feito. Assim, cinematograficamente, assim, independente de roteiro até, cinematograficamente esse filme é eficiente pra cacete, sabe? E ele é bonito de se ver, né? Porque tem uma fotografia legal, o visual das coisas, aquela ponte nova, nossa, lindo pra caramba, né, cara? Então, eu acho que esse filme, ele pra mim, ele tem uma característica de, tipo assim, ele vicia, você vê, você quer... Você começou a ver uma parte dele, você vai querer ver até o final, pelo menos eu sou assim com esse filme. Sim, é verdade. Então, os caras acertaram muito nisso daí, sabe? Edição, né, cara? E a emoção, as emoções fortes que estão no filme todo, né? Você tem isso. E você, Fernando, o Augusto aí, comente aí sobre o que você gosta, o que você não gosta. A minha cena, porque eu sou totalmente devotado à série clássica, né? E, tipo, a minha cena, pra mim, que eu falei, é a hora que a Fênix vai e abre as nacelles de dobra que lembram a da série clássica. Aquela hora, pra mim, que eu olhei e falei, meu Deus, eles fizeram a ligação com a série clássica. Aquilo foi, pra mim, o que me marcou. E, agora, a cena que eu acho que não encaixou bem no filme, que não ficou legal, na verdade... Eu acho que o filme todo em si é muito legal, não tem essa crítica. Ah, essa cena acho que destoou. Não, eu acho que tudo faz bastante sentido, pra falar a verdade. Toda a parte com o Zac Cochran, pra falar a verdade, ficou bem legal, viu? Por causa que o ator, tal, toda a parte dele, ele vem do futuro, a nave e tal, toda aquela coisa ficou bem, bem divertida no filme. O filme é bem estruturado. A verdade é que a história faz sentido. Eles pegaram muita coisa que é legal, os Borgs, as naves, batalha sem exagero, sabe? Nemesis, por exemplo, tem umas batalhas ótimas, mas é exagerado. É. Esse filme não é exagerado, tem bastante história. Isso que eu acho importante. É, uma melhor integração de roteiro com ação, né? Isso é verdade. No Primeiro Contato é tudo bem mais redondo nesse sentido, né? O roteiro é melhor, né? É, e esse filme, né, cara, ele é o primeiro, eu lembro bem disso também, que além dele ter uma pegada dark, né, que não se tinha antes, ele é o primeiro filme de Star Trek que tem uma orientação mais forte pra ação, né, cara? Foi a primeira vez que fizeram alguma mais ação mesmo, né? É bem perceptível a diferença. Sei lá, você tem cenas de ação espalhadas nos filmes anteriores, mas com um ritmo voltado pra ação, esse é o primeiro, né? Acho que dá pra dizer isso, né? É, o problema é que eu acho que o Nemesis e o Insurrection, por causa que esse filme deu tanto certo, eles decidiram que os filmes da nova geração eram filmes de ação. E não é verdade, o Nemesis não precisa ser necessariamente filmes de ação, sabe? Tá mais pra um drama espacial do que pra ação. Ação é Star Wars, a gente não é ação. É. É, e outra, se for pra fazer ação, você tem que acertar em cheio no roteiro, que nem foi o Primeiro Contato, assim, né? Senão você vai ficar somente ação pela ação, tal qual é o Nemesis em diversos momentos, diversas, sei lá, boa parte do filme, né? Que nem aquela cena do... espacial. É, a cena do Argo, né? Argo, aquela porcaria lá. Argo, né? Nossa, então, enfim. Nossa senhora! Ai, cara. É muito estúpido o Argo, porque, tipo, você tem uma nave. Por que que você vai ir de roda se você tem uma nave? Você levanta a boa, vai até ali, é mais rápido. Eles têm uma nave auxiliar só pra porra do veículo, cara. Por que não usa porra da nave? É um absurdo, cara. É um absurdo. Fora, não, e o pior de tudo pra mim não é nem isso. Isso aí, tipo, digamos que, né, é uma merda, mas o problema é toda a violação de primeira diretriz que acontece. Ninguém tá nem aí. O nego sai metralhando os caras, tá nem aí, entendeu? Problema, e sem contar o plot inteiro furado lá dos pedaços do Data, do Before lá. Ninguém fala do lore. É tudo errado. Ali é tudo errado, cara. É o problema de você ter um diretor que não entendia, não conhecia Jonas Klaus, porque é um diretor veterano, Jonas Klaus, um diretor que entende. A coisa não ia deixar certas coisas acontecer. E nem Robert Wise. Robert Wise é um diretor fantástico, mas ele não sabia o que ele tava fazendo quando ele fez o primeiro filme de Jonas Klaus. É, sem contar que ele não tinha... O roteiro mudava todo dia, né, cara? Naquela... No motion picture, né? O roteiro tava sendo escrito enquanto... A briga enquanto... do Livingstone e do Gene, né? A briga dos dois. É. Aliás, eu tô lendo um livro aqui do Phase 2, né? Que é do casal Reeves Stevens mesmo. Um livro de referência muito foda. Que daí começa a falar mesmo que o Livingstone e o Gene, eles, sabe, o desentendimento foi crescendo cada vez mais, assim, ao ponto dos caras não conseguirem mais realmente... Mas esse é um outro papo. É, e aí você, Torelli? E aí? Diz aí, cara. Cara, eu ia falar da cena externa no casco, né? Ia falar da cena da Fênix abrindo os nacelles depois. Então... Eu vou falar de ambas as cenas, o que veio depois, cara, que eu acho a luta do... A cena de ação da luta na Gravidade Zero muito, muito bem dirigida, cara. É limpa como uma cena de ação deve ser, né? Você compreende tudo o que tá acontecendo, quem são os personagens na briga, foi tudo muito claro. E que toda vez que você faz uma cena sem Gravidade Zero, de luta e tal, que é uma câmera lenta forçada, né? Ela pode incorrer muito fácil uma coisa meio cômica, que nem quando a gente é criança fingindo que tá em Gravidade Zero, né? Mas é muito, muito bem feita, cara. Cada um ali desempenhando uma função, e aquele lance que eu falei do Worf sendo que ele é um comando, né? Apesar de eu não saber de onde ele tira a porra da... É Maclef, né? Não é Maclef? É Maclef. É. Maclef, de onde ele tira aquela Maclef dele, da bunda. Se você não... você tem que assistir o Feira da Fruta, aí você vai saber de onde que... Tem uma cena que explica de onde que tira essas coisas. E a cena do Cochran, eu acho do cara, ele tem uma puta ligação ali com a Enterprise, né? Porque eles estão de macacão azul, que é o macacão que eles vão usar na NX-01, né? Então, é verdade, né, cara? Parece... Lógico que isso... Eu não sei se na conceitualização do uniforme de Enterprise, se eles pensaram nesse que usam na Phoenix, né? Eu fiquei pensando... Cara, eu acho que sim, com certeza, porque não haveria por que eles usarem azul, eles poderiam ter usado qualquer outra cor, entendeu? Podia ser preto. Curioso. E a minha minha pior cena, cara, eu acho que é o final. Eu não curto muito o final, não curto muito aquela interação entre o Picard e a motivação da aliás o vídeo do Mr. Plinkett lá do Red Letter Media, lá, o review que eles fizeram, que o Mike fez do primeiro contato, ele fala muito bem sobre isso. Ele fala: esses três personagens entram em cena e eles não sabem o que eles vão fazer, eles não têm motivação nenhuma naquele momento. Eles não sim, têm. Sim, exato. E o Picard também tá indo no instinto, ele não sabe, também não tem um porquê, ele só ouviu na mente dele o Data, né? Também que é aquela coisa meio desculpinha de roteiro, né? Ele ouviu o Data e tal. Realmente é meio desconjuntado aquela parte ali, acho que também eu acho que é o que acaba sendo mais fraco pra mim também, eu acho, cara. Em termos de poderia ter acabado muito melhor, né? Poderia ter acabado muito melhor. E eu queria fazer uma menção honrosa, cara, pra cena logo no começo, quando explodem o campo, explodem o bootkin lá do Zefran Cochrane, o pé sujo lá. É, aqui aparece um cara andando de bicicleta, cara, que é uma coisa que eu já reclamei, não sei se eu reclamei aqui, mas eu já reclamei em outros podcasts, que, cara, num cenário pós-apocalíptico, todo mundo tem que andar de bicicleta, cara, que é o transporte mais barato que tem. E você não vê em filme nenhum, cara. Mad Max não tem, Walking Dead, ninguém anda de bicicleta. Eu vi uma vez no quadrinho do Crossed, pessoal andando de bicicleta, mas ninguém pensa nisso, cara. E aparece um cara andando de bicicleta e eu achei isso genial. Olha só. Muito bom. É verdade, né? É verdade, né, cara? Sim. Agora, só voltando um pouco na cena que você falou do defletor, né? Da batalha que rola no defletor da nave. Meu, essa cena é genial, assim, né, cara? Termina com um ótimo one-liner do Worf. Assimila, né? Isso. Assimilate this. É muito foda, né, cara? É muito tipo filme de cena de ação, né? Quando o Schwarzenegger fala alguma coisa e dá um tiro, né? Não, e literalmente, cara, assim, os Borgs flutuando no defletor. É que nem quando você vê, você tá na beira de um lago e vê formiga boiando numa folha que caiu, e você vai lá e joga pedra, é maldade pura. Assimilate this. Cara, e o lance que eu tava vendo, que tem uns furos, assim, de científicos nessa cena. Primeiro lugar, que realmente parece que é o seguinte, pô, se você tá em gravidade zero, você não tem que se movimentar mais lento, na verdade, né? Na verdade, é até mais rápido, né? Porque sem gravidade, né? Então... Não, sim, mas é claro, mas você sabe de uma coisa que eu acho disso? Porque é uma coisa convencionada, que nem som no espaço, entendeu? Uhum. É uma coisa que você vai ter em ficção científica isso. Então pra mim faz todo sentido. Alguém aqui já jogou Dead Space, não tem essa merda no Dead Space, mas até então se convencionou, né? Convencionou isso. Entendi. Gente, mas não, okay, vocês... Passa. Vocês não imaginam que deva ser muitíssimo mais difícil se mexer com aquele traje absurdamente grande. Mas então, aí que tá, o traje que a gente usou pra ir pra Lua, o que a gente usa na ISS, e coisa e tal, ele é um traje muito maior, mas o traje do futuro é muito mais leve. É, faz sentido. Eu não sei se você, se alguém assiste aqui The Expanse, aquela série... Eu. Eu assisti o primeiro episódio, não gostei tanto, mas vou continuar. Continua, porque é muito boa a série. Mas enfim, lá eles também têm esses trajes, eles também se movimentam bastante. E é muito legal a tecnologia que eles... Sério, The Expanse é muito boa. E aí, mas o fato é que eles... Os trajes lá na The Expanse, que sei lá, que seria um futuro que a gente já tá espalhado por todo o sistema solar, eles não são tão menores, assim. E aí também tem aquele negócio das botas que gruda. E eu acho que essa parada, sabe, de desgrudar a bota também... A bota magnética pode fazer você ficar meio lento mesmo, né? Sim. É verdade. Olha aí, ó. Vocês são bons mesmo nesse negócio de justificar furo, hein? Eu tô gostando. A gente Paramount tá ganhando a gente. Tá pagando a gente. Cara. Isso de ouro. Outra coisa também sobre esse suit aí, espacial que eles usam, ele foi repetido pra caramba em Voyager, né? Tem vários episódios, né, cara? Foi. Eu acho que Deep Space Nine eu não lembro, acho que sim, né? Eu acho que não tem um episódio que... Acho que aquele que o Garrick usa, não é? Que a gente comentou, o episódio de terror lá, não é? O Empoknor? Ou não? Tô enganado. Eu não lembro deles usarem roupa não, espacial. Não, não. Quem usou realmente foi a galera de Voyager, usou bastante. Naquele episódio, o que eu mais lembro é naquele episódio Demon, da quarta temporada lá, do Planeta Demônio lá, muito bom. Eu gosto. O interessante é que a roupa espacial, você pode ver que ela tem aquela parte vermelha, por causa que os três oficiais que estão usando são oficiais de vermelho, os oficiais de comando. Aí quando chegou em Voyager, os caras que eram azul e amarelo continuavam com a parte vermelha do uniforme. Olha só, cara, essa eu nunca tinha reparado. A gente vê esses trajes espaciais primeira vez, né, nos filmes da série original, não é isso? Não, primeira vez mesmo é naquele episódio episódio dos Tolianos da série clássica lá, o The Tolian Web. Sim, claro. Inclusive, os caras falaram que se basearam bastante naquele pra fazer o desse da Primeiro Contato, viu? É verdade, eu vi isso também. Eu vi isso no nos extras, que eles se basearam, sim, verdade. E outra coisa também sobre essa cena, né, é que é furo científico, assim, né, cara? Que é, por exemplo, quando o gás tá saindo, quando o Picard dá um tirão lá, aliás, o Picard primeiro fala que não pode dar tiro porque senão pode explodir tudo, mas depois ele dá um tiro lá e dane-se, né? Vocês repararam, lembram? No começo da cena ele fala, não, melhor não atirar não, porque senão pode explodir metade da nave, sei lá, alguma coisa assim. Aí depois, em dado momento, ele vai lá e pá, dane-se, tá nem aí, né, cara? Mas assim, tirando isso, quando o gás, ele começa a se espalhar, ele sofre a ação da gravidade, né? Porque se vocês olharem bem na cena que, aquela hora que o Picard tá meio que voando assim pra escapar do Borg, o gás ele começa a descer, né? Isso não poderia acontecer, né? Teria que continuar em linha reta, né? E aí nos extras, sei lá, no áudio commentary que eu vi, foi comentado que se fosse hoje em dia seria um gás em CGI. Na verdade, se fosse poucos anos depois ali já seria, né? Talvez até desse pra fazer. Não ia ter esse problema, né? Mas aí teriam que tirar mais um ator, que nem tiraram a Whoopi Goldberg. Não teria dinheiro pra pagar. Aliás, eu senti uma puta falta da Gaina, cara. Eu gosto muito dela. A Gaina teria tido aquela conversa com o Picard lá no verdade. Exatamente. É o único que pode chegar, meu irmão, se liga. Vocês não sou tua comandada. Posso falar toda a franqueza do mundo. Ô Torelli, e tem mais, né? A Gaina, a gente sabe que ela guarda um rifle enorme embaixo do balcão lá, né? Ela ia dar tiro embora. Justamente porque ela é amiga do Picard. É o único que pode carregar aquela trolha. Ela pode dar tiro pro teto, tiro pro alto, foda-se, meu irmão. E ela tem passado com os Borg, né? Vamos lembrar que o planeta dela foi destruído pelos Borg. Nossa! Imagina isso, a Gainan sangue no zóio, assim, no filme. Ia ser muito louco, hein? Ia ser muito mais potente o diálogo dela com o Picard, porque, tipo assim, olha só, eu tive toda a minha casa e toda a minha civilização e todos os meus amiguinhos mortos pelos Borg. Ela e não tô sangue no olho que nem tu. Ela que ia gritar, "The line must be drawn here", né? Ia ser ela. É que nem a discussão do Super-Homem com o Batman, né? O Batman fica, meus pais morreram. Pô, meu irmão, meus pais morreram, meu planeta inteiro morreu. Reclamando de quê, cara? Supera isso, pô. Ah, o Flash, a mãe do cara também morreu, porra. E eu não sou um babaca, né? Primeiro, eu queria começar falando do que eu não gostei, ou que eu acho que poderia ter sido melhor, né? Primeiro lugar, então, eu acho que... Então, eu já tinha comentado anteriormente, né, sobre eu achar que a cena da Troy bêbada, ela me dá um pouco de vergonha alheia, assim, sabe? Eu acho que não é que ela é ruim, a cena é legal. Só que a Marina Sirtis, que eu acho que não funciona pra fazer isso, sabe? Agora, né, a hora que ela... O Cochrane tá dançando, daí ela cai com a cabeça no balcão, assim, o Riker só dá um facepalm, assim, praticamente, né, cara? Então é bacana, assim, né, no geral. Mas eu tenho, sabe, fico meio assim, essa cena poderia ser melhorada, né? E esse lance aí que o Torelli falou, concorda? Esse final, aquela resolução, o diálogo do Picard com a Rainha Borg e o Data ali, primeiro que os caras estão tentando remendar, né? Aquilo ali existe pra falar, ó, pessoal, isso aqui encaixa com Best of Both Worlds, sim, tá? Fica tranquilo, a gente vai explicar aqui agora. Essa cena, primeiro, ela serve pra isso, já tem esse lance aí, né? Remendo, né? Fazer de conta que a Rainha Borg tava lá no Best of Both Worlds, aquela coisa toda, né? Logo ela explodiu, mas tudo bem. Beleza, né? Aí, o que pra mim fica meio confuso é que parece que a Rainha Borg tem uma necessidade emocional ou física de ter um zangão, né? Uma coisa sexual, talvez. Ela precisa do Picard, precisou na época lá do Best of Both Worlds, agora precisa do Data. Por que precisa? Precisa mesmo? Os Borgs não são isso, os Borgs não têm essa necessidade. Não é o que a gente foi ensinado sobre. Então parece que é muito remendo pra justificar algo que na verdade não se justifica muito bem, sabe? Funciona pro filme, o filme em si. Agora, se você pega Borgs Nova Geração e Borgs Primeiro Contato, parece uma outra coisa, assim, me fica meio confuso, assim, eu acho, cara, né? Aliás, nessa cena, eu senti, assim, achei muito estranho o final da cena, porque, claro, me pareceu uma coisa muito, muito forçada pra dar uma emoção até o final, sabe? Tipo assim, vamos atirar na nave do Zefran, eu vou te dar os códigos, vou acabar com autodestruição. Só que, tipo assim, se ele já... Ok, quando, assim que o Picard chegou lá, o Data ainda tava lá atrás do Force Field. Mas depois que ela liberou o campo de força, ele poderia, ato contínuo, vou caminhar, vou dizer, ah não, Picard, não quero voltar, não sei o que, quero ficar aqui, inclusive vou te liberar os códigos. Aí quebra o pescoço lá, da rainha. Faz a porra toda. Faz a porra toda que ele tinha que ter feito, entendeu? Então, assim... Cara, ele tinha que quebrar o pescoço da rainha e ia conectar com a cena que ele quebrou o pescoço do Borg no começo do filme. Ele tinha que... Eu vou lá, ele tinha que chegar assim, andando. Aliás, sobre essa cena, cara, uma coisa que sempre me deixou encafifado é o endoesqueleto lá, Terminator dos Borgs. É, total, né? Assim, aquilo ali, cara, deixa eles extremamente pesados, brother. Você vê que quando o neguinho sai na mão com o Borg, não tem esse peso. Os caras jogam pra trás o bicho, arrancam, quebram o pescoço, arrancam o braço. Não, mas aí é o Data fazendo isso, né, cara? Não, sim, mas o Worf arranca o braço de um Borg. Aí fica a dúvida, a 7 de 9 tem também uma porra de um endoesqueleto daquele, de metal? Ah, mas a 7 de 9 por dentro, ela é de metal. Tanto que naquele episódio do Tsunkatsu lá, que ela sai na porrada com o The Rock, né, que é muito louco, né? Sim, claro, dá pra ver o metal por baixo, né? Vocês lembram disso, né, que ela tem metal por baixo? Sim, sim. O problema é que ela ficou assimilada durante muitos e muitos e muitos anos. Então, aos poucos, o Picard ficou assimilado, tipo, alguns dias. Então, a tecnologia não tava tão enraizada dentro dele. Ela sim, ficou mas eu tô falando em relação a peso, cara. Porque, assim, tudo bem, eles andam lentamente, né? O Borg mas quando... Devagar. É, tudo bem, aí até explicaria o peso do esqueleto de metal. Mas, pô, na hora que ele sai na porrada, é ágil. Quando alguém dá uma porrada no Borg, ele joga pra trás, entendeu? O Worf, ele corta o braço do Borg numa porrada só. Como se estivesse cortando, sei lá, um braço de gente. Mais afiada que o Maclap seja. É, deveria ser tudo de metal ali dentro. Talvez não desse pra cortar, né? Sim. Então, enfim, é mais uma nóia minha que me incomoda e ninguém liga. Cara, mas é tão fodida aquela cena, meu. Do nada lá o Rock vai assimilar o Picard e o Worf dá um tiro. Mano, quando você vê o Worf não apenas derrotou o Borg, mas usou o braço do cara pra amarrar a perna dele que tava vazando oxigênio. E aí você vê que é o Worf. O Worf tá lá, tá de boa e venceu. Então eu acho muito foda essa cena. Eu, por mim, é pra mim de boa deixar passar batido aí se tiver furo ou não. Porque, por exemplo, outra coisa também. Não, veja bem. Na Enterprise, me corrija se eu estiver errado aí. Porque eu lembro bem disso. Naquele episódio Minefield, né? Em que o Reed. É o Reed, né? Que ele tá no casco da nave. Isso. Né? Aí, não tem um lance lá que fura o traje e daí ele se auto... O traje se auto-repara, não tem isso? Ou eu tô viajando? Não, olha, não realmente tem. O tentáculo fura o traje deles lá, realmente. É, então. E cara, daí... eu acho que o que acontece é que ele não pode... Eu acho que ele não pode tirar o tentáculo de dentro da perna justamente porque daí o traje vai explodir, não é isso? Mas, eu não lembro direito. Eu acho que tinha alguma coisa que o negócio meio que... Eu lembro que veio um metal líquido ali. Não lembro de um efeito específico. Bom, mas eu lembro, não sei se talvez não seja nesse episódio, mas eu acho que eu lembro em algum episódio de Enterprise que mostra que o traje ele se auto-repara pra quando acontece uma parada dessa, né? O que seria lógico, né? E no futuro, dá pra imaginar que não é algo complicado de existir, né? Então, quer dizer, o Worf não ter isso num traje do século 24 força um pouco a amizade, né? Se for pois ver. Pra mim, a melhor solução pra esse tipo de coisa foi uma que eu vi justamente em The Expanse. Que daí um cara vai lá tá fazendo uma caminhada espacial dessas, e aí vem um monte de debris na direção dele, fura o traje e aí ele tira do bolso um negocinho que é um bagulho que cola no traje pela, ali no furo e tapa o furo direto. Olha só, lá, hoje em dia o pessoal usa cyber tape pra isso, cyber tape salvou já uma porrada de gente no espaço, só que tem uma coisa, cara, mesmo o traje de hoje em dia, ele tá uma porrada de camada, de uma porrada de coisa, eu acho que hoje em dia a essa altura já não usar Kevlar e o caralho. Então, assim, é muito difícil você furar uma porra num traje espacial. Difícil mesmo. Bom, pelo menos foi um Borg que fez isso, né? No filme. Então, aceitável, né? Né? Não, e ficou demais. Aquela cena, o Worf com o bracinho do Borg amarrando o pé dele. Cara, eu queria um action figure disso, assim, sabe? Um diorama do Worf. Daquele, falando assimilate this. Você assim, aperta o botão assim na cabeça do Worf. Assimilate this. Muito bom, cara. Mas e o que a Roberta tinha comentado. Cara, essa cena é foda. A música, tudo, cara. É uma montagem, eu acho, excepcional. O timing da cena, tudo ótimo. Tudo, cara. Ele prende a sua atenção demais, assim, cara. E é tudo conduzido pela música, os efeitos sonoros, né? Praticamente. exatamente. Muito legal mesmo, né? Essa cena, eu acho que talvez seja a minha favorita, porque eu fico em dúvida. Porque a cena que eu mais acho foda de todas é a cena lá do Moby Dick, sabe? Aquela discussão toda, This Far No Further, o Picard puto da vida, aquela resolução com a Lily, o diálogo. É muito legal, ela cita Moby Dick e ela, quando ela fala, mas eu nunca li, né? Eu nunca li. É. E aí ele vai lá e faz uma citação, ele recita uma parte de Moby Dick, cara, e a música, a atuação do Stewart, cara, aquilo ali. E a resolução da coisa, porque o Picard, ele vem com esse papinho, ah, nós temos uma sensibilidade mais evoluída no século 24, ela já fala bullshit, né, cara? É muito louco, cara. Porque ela... Aliás, a Troy fala uma merda dessa, parecida a cultura primitiva. É a mesma cultura deles, porra, é. Só dois céus. É que nem eu cheguei no século 19, nossa, esses animais, olha como é que eles vivem, essa criatura primitiva, sem Deus no coração, pô, é o mesmo povo. Mas não, é absurdo, né? Mas é legal o contraste, porque, querendo ou não, a nova geração, os personagens, são aquela idealização exagerada do Roddenberry, pelo menos começou assim, né? Depois eles foram amenizando pra caralho. Então é legal você ter uma Lily, que é uma personagem que é o oposto disso, cara, que ela tá, sabe, ela não é nada disso. Então, ela confrontar logo o Picard, sabe, numa cena como essa, o Picard mentindo pra si mesmo, na verdade ele queria vingança mesmo. Cara, são coisas pesadas, assim, sabe? São temas grandes, cara, vingança, né? Isso é muito legal. Esfregar na cara dele, seu hipócrita, mentira, eu vi o prazer nos seus olhos ao matar. Eu vejo isso o tempo todo, sei como é que é. Né? Então, cara, que cena, cara. Momento dramático foda, atuação foda, sabe, contexto sci-fi, assim, cara. E, na verdade, mais uma vez a citação a Moby Dick, né, lembra a Ira de Khan, né? A Ira de Khan já tinha esse... A Ira de Khan citou muito Moby Dick. Então acho que, não, se for ver mesmo a cena que eu mais curto, que eu acho mais foda, que define o filme, acho que é essa, sabe, essa cena toda, que ela tem várias partes, né, de atuação ali, que eu acho muito foda, né. Então eu fico assim, entre essa e a cena do Deflector Dish lá, né, que são as cenas que eu acho mais foda. Mas tem, cara, esse filme tem muita cena foda, assim, sabe? Muita cena legal, momentos legais, humor bem dosado, né? Acho que o único que ultrapassa um pouco é o da Troy bêbada, mas, cara, tem muita cena engraçada, diálogo bom. Tipo, quando o Riker chega pro Worf, você ainda lembra como é que se atira phasers, né? O Worf só dá um... Cara, tem um monte de cena. Aliás, a Defiant tá fantástica naquele filme. Aliás, vocês sabem a história de como foi a entrada da Defiant pro filme, né? Vocês já leram sobre isso aí? Como é que foi no lance? Não. Que os caras queriam colocar a Defiant, primeiro porque tem todo o lance do Worf, né, cara? O Worf nessa época, né? Deep Space Nine, né, cara? Então, como enfiar o Worf nessa, né? Aí criaram essa, que foi a melhor desculpa, com certeza, pra ter o Worf lá dentro, né? Depois que ele foi pra DS9, né, cara? Muito bom, eu acho muito bom. Apesar que você pode questionar o seguinte, porra, por que não tá o Senior Staff da DS9? Sei lá, o Cisco deveria estar lá, de repente, né? A Dax? A Dax iria numa boa, acho que caberia, né? A gente sabe que... Não, e outra também, cara, quem tava no lugar do Worf na Battle Station da Enterprise, quando ele chega, você pode assumir ali a parada tática, quem é que tava no lugar? Não tinha ninguém, cara. Você manda um oficial encarregado ali e fala, ô, meu irmão, só, o principal chegou, pode sair o suplente. Vaza, né? Basicamente, ó. Volta sai lá pro, fora, né? Volta pros lower decks lá, vai lá, tchau. Vai lá, filho. Vai lá consertar, ajudar o Porter a consertar o aquecedor. Vai lá com a, como é que chama lá, a Ophelis Kellogg. Vai lá, dar assistência pra Ophelis Kellogg lá, vai lá. Nossa, cara. Mas, pelo menos, eles deram essa desculpa pro Worf, tá? Não é que nem Nemesis, que ele simplesmente está lá e foda-se. Nossa, Nemesis é o pior, porque ele já era embaixador, não tinha nada a ver mesmo. Ele era embaixador de Peregrino, nada a ver. Ele não era mais... Absurdo, né, cara? Mas, enfim, a questão é que foi muito legal, né? A Defiant aparecer, cara. Imagina que coisa foda, que de integração de universo. A gente tá vivendo num mundo hoje que isso é normal, o universo Marvel aí e tal, MCU. Cara, isso aí era 96, olha o que os caras faziam, sabe? Séries e filmes, tudo integrado. Sim. Aparecendo o... A Defiant aparece, o Doutor lá na coisa. Mostrando que o universo nas clãs também era uma coisa só, eu adorava isso. Nossa, isso é fantástico. Em movimento, né? Em movimento também, transformação, os novos uniformes chegando. Tu, e aí, depois tudo Disney vai mudando. Começar a usar o uniforme. Isso, né? Exatamente. Novos uniformes chegando e logo em seguida ali passa um tempo. É no episódio Rapture, né? Que estreia na Deep Space Nine, se eu não me engano, é o Rapture. Então, quer dizer, já em seguida tudo vai sendo modificado e isso vai se, sabe, se espalhando por filmes e séries. Cara, esse filme ele marca muito isso pra mim. Ah, e a maneira bem usada da coisa, não é tipo um fanservice idiota. Por exemplo, o Doutor Holográfico é colocado ali, não é o Doutor Holográfico, é um E-Mate lá qualquer, né? Sim, é um E-Mate qualquer. Colocado ali justamente porque a Troy, a Crusher fala, 20, sei lá, quantos Borgs estão para entrar agora aí, cria uma distração, né? Se vira aí. É. Então, olha que cena bacana. Tem humor, mas é dentro da ação, num contexto legal. Bem feito, cara. Bem escrito. Ritmo bom. Então, cara, do caralho. É, aliás, eu tava lendo, cara, que a... Não, é, acho que é o Ron Moore e o Brandon Braga comentando lá no audio commentary que a Gates McFadden não curtiu, não, cara, ter que dividir a cena com o Picardo, tá ligado? Porque, é, tipo assim, já tem poucas cenas no filme, né? O personagem dela no filme, né, poucas cenas. Ainda tem que dividir com o doutor da outra série lá, entendeu? Então, é verdade. Mas ela fala, né, quando vai, eu jurei que eu nunca ia usar isso na minha vida, e ela manda o computador ligar o doutor holográfico. Depois que eu vi esse comentário do Ron Moore lá, significa que ela não está interpretando quando você vê que ela tá puta em ter que usar um e-mate, hein, cara? Melhor interpretação é a da Gates McFadden. Eu acho legal de você ver tanto o Picard como o Picardo, os dois indo baldulimente aonde nenhum homem foi. Se o baldo ligou... Bom, essa frase é uma adaptação da frase do Picardo que ele falou, que eu não lembro agora em inglês como é que ficou toda, mas ele fala Baldwin em vez de Baldwin. Que bom. É, muito legal. Mas uma vez eu vi o próprio Picardo falou que os filhos dele falaram isso pra ele quando ele assumiu coisa. Go Baldwin. Assim, várias cenas bacanas, easter eggs legais e tal. Esse filme, ele marca também, assim, eu comentei já sobre isso em outros podcasts, é meio que marca o auge da franquia, né? É o pico, né? O pico de Star Trek é o Primeiro Contato, né? Você tá ali, quinta temporada de Deep Space Nine, né? Tinha estreado há pouco tempo. A Voyager tava na terceira, né? A quarta temporada iria entrar no ciclo de 97, né? Então, e acabou influenciando a Voyager pra caralho, né? Quer dizer, com o sucesso do Primeiro Contato, 7 de 9, os Borgs na série, né? E era a época que a Voyager tava melhorando pra caramba também, né? Começa a melhorar muito a partir daí, né? Então... Era pra ser... O ápice da franquia era pra ter sido 94 com Generations, né? Mas o filme não foi. Apesar que... É engraçado, cara. Alguns... Pessoal que... Hoje em dia a gente vê muito em DVDs a função de Trek... Star Trek Historian. Eu acho muito louco isso. Historiador de Star Trek. eu tenho um extra do... Pô, eu quero ser uma. Dá pra fazer curso? Graduação? Pô, me paga, pelo amor de Deus. Isso é profissão da pessoa. Aí, enfim, os caras falando, tipo, eu vejo que historiadores em geral de Trek, né, que esses caras assim, que tem dois auges, né? O auge de 94, que é considerado um auge, apesar do filme não ter sido o que poderia ter sido, era o auge da franquia, porque... É por causa que Patrick e o Bill saíram na capa da Time, né? Juntos. Sim, aliás, eu tenho 94. Essa... Encontrei lá na USS lá, Fernando, que você ia lá. Tinha lá... Quando eu tava pra fechar, nos últimos anos aí, tinha lá. É, aí na época que tava pra estrear Voyager e tal, eu comento sobre isso quando a gente fez o podcast Generations, né? Que 94 marcou isso aí. Aí quando vem 96, né? Que era o ano dos 30 anos de Star Trek, né? A gente tem que lembrar disso também. O ano de Trials and Tribulations, Flashback e tal. Quer dizer, então é marcante pra cacete essa época. Foi foda. E o Primeiro Contato, além de tudo, foi um sucesso de público e crítica também. Cara, as críticas são altamente positivas. Você entra no Rotten Tomatoes, assim, e ler as críticas de Primeiro Contato é incrível, né? Então o filme foi um sucesso mesmo. E a consequência disso é, temos esse filme e tal, marcou muito bem lá o aniversário de 30 anos e tal. Auge da franquia, né? Tanto que a partir dali, sei lá, passam uns 2 anos, quando estreia Insurrection, né? Aí marca mais assim o declínio, né? De Star Trek na franquia em si, né, cara? Então... Insurrection foi uma decepção, porque o filme não é tão ruim quanto a gente fala que é, porque ele é decepcionante. É. Depois desse filme, depois de um filme como esse, que tudo tem no universo nas estrelas, a guerra dos domínios e tal, você vai ver Insurrection, é foda. Foi uma decepção. É verdade. Pô, custava eles terem colocado Enterprise E na meio da porcaria da guerra dos domínios, em vez disso vai ficar brincando de Amish espacial, pô. Amish espacial. Mas eu sempre comparei um pouco esse ciclo Primeiro Contato Insurrection com Voyage Home e Final Frontier. Quer dizer, Voyage Home foi um filme que, inclusive uma década antes exatamente, 86, é um filme que trouxe muita gente que não era, sabe, fã, pra ficar interessado em assistir o filme e curtiu, né? O Voyage Home é um filme de sucesso com o público em geral, né? Um filme que viaja no tempo também. Tem uns paralelos que a gente consegue perceber, né, cara? Conseguiu. O Primeiro Contato também foi assim, um filme que trouxe, sabe, soube agradar quem não era Trekker, né? talvez não da mesma forma, mas tem esse aspecto, tem essa característica, né? Aí você pensa, puta, os caras conseguiram, olha só, o mais difícil, fazer um filme que funciona pra tracker e pra não tracker. O que, que você vai fazer agora no próximo? Vai fazer cagada, né? Porque é o que aconteceu com Final Frontier, é o que aconteceu com Insurrection. Lógico, Insurrection é um filme melhor que Final Frontier, com certeza, bem melhor, né, cara? Acho que, né, todos nós aqui concordamos com isso, certo? Que Final Frontier é melhor do que Insurrection? Não, não. Eu não. Não, o contrário, o contrário. Insurrection. Ah, tá. Sim. Eu acho dois horríveis, cara. Eu acho que o Insurrection, o que teria salvado o Insurrection era botar o Michael Jackson como líder dos... Esqueci o nome dos alienígenas. É Sona, não? Bakku. Acho que sim. Sona. Bakku, Bakku. É. Sona, não, Sona, Sona, Sona. É, porque eles faziam cirurgia plástica, né? É, botava o Michael Jackson como líder, ele ia ser do caralho, cara. Ia ser o melhor filme de todos os tempos. Ó, você sabe que o indicativo de que Primeiro Contato foi popular nos Estados Unidos, eu lembro bem, cara, lá pra 99, quando já tava passando South Park no Brasil, né, na MTV, eu lembro que lá pra primeira ou segunda temporada eles fizeram um episódio meio referência de Star Trek, e tinha umas referências de Star Trek em South Park, né, pelo menos nessa época, que é quando eu assistia, né, e eu lembro bem que em dado momento lá, um deles fala, não sei se é o Stan ou o Kyle, não tente ser um grande homem, apenas um homem e tal, quer dizer, você tem referência de diálogo de Primeiro Contato num desenho animado, entende? Esse é um indicativo de que o filme foi popular nos Estados Unidos. Então é interessante. Primeiro Contato, ele carrega esse... É, sabe, tem muita gente que gosta mesmo do filme, né? Lógico, tem as críticas negativas fortes também, né? Eu vou... Essa do Red Letter Media lá do Mr. Plinkett é maravilhosa, né, cara? Que uma coisa que a gente tem que falar é de fato, o Primeiro Contato tem furo de roteiro pra cacete. Coisas absurdas, tipo, da zona neutra e, até... E o Mike é um tracker hardcore, né? O maluco realmente entende do que ele tá falando. Sim, sim. Da zona neutra, mas eles conseguiram chegar da zona neutra à Terra muito rápido. Concordo. Absurdamente rápido. Rápido mesmo é você sair de Cronos e chegar na Terra em 10 segundos, que nem o J.J. Abrams fez. Então. Eles usaram a mesma velocidade burlesca. Só pode. Fechar, pessoal, a gente falou bastante, bacana, eu acho que eu disse aí minhas cenas que eu gosto mais, as que eu acho mais ou menos, vocês também. Vamos fazer o seguinte agora, vamos fazer meio que uma conclusão, né, tipo, considerações finais, e vocês falam se vocês gostam do filme, o quanto que vocês gostam, e no geral se vale, como é que vocês recomendam o Primeiro Contato. Vamos lá, só pra fechar sobre opinião geral, começando com a Roberta aí. Eu acho que é meu filme preferido de todos da franquia. Pô, eu gosto pra cacete por tudo que a gente já falou, acho que envelheceu muito bem, a história é muito boa, tem um ritmo ótimo, atuações muito boas, a história eu acho que é muito bem contada, ele consegue mostrar tipo assim, a serenidade de dentro da Enterprise enquanto o pessoal tá lá na Terra, e aí na real daqui a pouco tu vai pra dentro da Enterprise e tá pegando fogo a parada, sabe, mas a gente consegue, acho muito bom, assim, acho que tudo foi muito bem pensado no filme, eu adoro. E você, Torelli, diz aí, cara. Cara, eu fazia uns 5 anos que eu não assisti de novo hoje de tarde, parece que eu gostei mais ainda do que eu gostava do filme, mesmo tendo visto depois o review do Blinket, eu consegui não ser tão pautado pelo Red Letter Media, e achei muito mais pontos positivos do que ele. Fernando Augusto agora, né? Vai lá, Fernando, manda bala aí, cara. Olha, eu acho que dos 4 filmes Nova Geração, sem dúvida é o melhor, não é o meu, meu favorito é Ilha de Khan, não tem jeito, mas é o melhor. Esse filme mostrou que você não precisava do Kirk e do Spock num filme pra funcionar, porque esse foi o primeiro filme que não teve nenhum ator da série clássica, e ele conversou super bem da série clássica, com Voyager, com Deep e com a Nova Geração. Ele mostrou o universo integrado de Jornada das Estrelas, tudo isso eu acho fantástico, design, roupa, uniforme, nave, eu acho que dá pra ver que as pessoas que trabalharam no filme realmente se dedicaram muito, e eu gosto de ver isso, eu gosto de ver o paixão por trás da pessoa que tá fazendo, não é só um cheque de pagamento pra ele, sabe? É uma coisa especial que ele tá trabalhando. Então eu vejo que esse filme é realmente assim, um marco, um grande marco na história, não só de Jonas Lewis, mas da ficção científica, do cinema, de tudo isso. Você não sente, Fernando, você não sente? Vocês não sentem que Primeiro Contato deveria ser mais falado nos círculos nerds? Porque, cara, parece que é esquecido. Eu tenho essa sensação, cara. Mas você tá dizendo o quê, Valdomiro? Círculo nerd ou Trekker? Não, porque nerd mesmo, essa galera bazingueira não fala de Star Trek, os caras não sabem coisa nada, bro. Galera bazingueira. É. Eles não falam, cara. Eles fazem a saudação do Spock porque é do Jovem Nerd. Um dia ainda vão chamar essa merda aqui no Brasil de saudação Jovem Nerd. E fala lambda, lambda, lambda. Do que... Ah, o Fernando Augusto aí, que eu sei que frequenta muito evento nerd, né? Evento, cosplay, essas paradas. Você foi muita coisa. É, então, você sente... Nessa parte, primeiro contato especificamente, você ouve comentário, cara? Olha, a questão que a gente... Ser nerd hoje tá na moda. Então tem muita gente que acha que é nerd porque assistiu, sei lá, todos os filmes da Marvel no cinema. E aí eles acham que entendem alguma coisa do negócio. Você sabe que só da pessoa ter visto mais que a série clássica nesses caminhos aí já é muito. Então o primeiro contato é um filme que realmente o pessoal não conhece. O público nerd de hoje. Cara... Porque o público nerd de hoje ele é ruim. A gente, quando era moleque, a gente tinha que correr. A gente não tinha tudo dado na mão. Esses caras têm tudo na mão deles. E me irrita. Aí você vai, eu coloco o uniforme de Jornada das Estrelas e falo, ah, é os tiozinhos de Jornada das Estrelas, sei lá o quê, aquela série velha dos anos 60. Série velha dos anos 60 tem o rabo, cara. Pô. Jornada das Estrelas tem 50 anos de história. Que merda que você gosta que tem 50 anos de história? É tipo o torcedor do América, que nem eu, né? Que nem eu sempre acho que o cara é velho. Bom, a maioria é velha mesmo. Rapidinho, cara, eu comentei com um camarada aqui que eu tô gravando podcast sobre o First Contact. Ele acabou de dizer que é um filmaço. Aí, ó, ótimo. Ah, tá aprovado. Muito bom. Palmas pro seu amigo. Palmas virtuais. Pedro Proença, vou botar na edição aí. Palmas pro seu amigo. Vou mandar ele ouvir depois. O Pedro Proença. Pedro Proença, grande Pedro. Sabe das coisas. Bom gosto, Pedro. É isso aí. Eu lembro também uma vez que eu tava vendo. Eu li numa revista que o cara levou a namorada pra ver um filme de Jornada das Estrelas. Era o primeiro contato. E assim que terminou, ele virou pra ela e falou: não falei que era bom? Ah, essa história aí é o Brandon Braga que conta, não é, cara? Foi o Braga? Não lembro. É, ele conta no audio commentary que ele foi numa das vezes que ele foi assistir o filme com o público, né, depois que estreou, que ele viu isso acontecer assim na saída. Tá vendo? Eu não falei que era bom? Que bonitinha a história. Ah, ó, Fernando, só pra complementar, você falou que não, realmente é o primeiro filme, galera, nova geração, pela primeira vez no cinema, sozinha, pra manter o filme ali. Provou que conseguiu. Mas só relembrando que tem a Majel Barrett, né, ela faz a voz do computador, então é legal ter essa conexão com a série clássica também. Né? Além do fato de que a gente tem um personagem da série clássica reimaginado, mas ainda assim é o Zefram Cochrane, né? Então tem essas conexões que eu acho... Ele conversa muito bem com todo o universo de Jornada das Estrelas. Você pode ver que tem ligação com Enterprise que nem tava pensando em existir ainda. É verdade, hein? Essa diferença entre você fazer lore e não fazer fanservice, né? Exatamente. É diferente. Você tá construindo, você tá num universo que tá em constante expansão, você tá construindo ele com cuidado e com respeito ao que veio anteriormente. Puta, meu, aquelas nacelles é pra mostrar, ó, nós sabemos o que estamos fazendo aqui, entendeu? Então, a gente sabe que é a da série Classic Constitution. Cara, muito foda nesse sentido todo aí. Deixa eu só, né, quero passar mais alguns dados ainda, umas coisas legais de curiosidades do primeiro contato, que é o seguinte, ó, deixa eu ver aqui. Ah, uma coisa muito legal, que eu lembro que eu tinha visto isso na locadora lá pra, sei lá, 99, porque assim, em 98, o Stewart, ele interpretou o personagem Ahab numa minissérie pra TV chamada Moby Dick, né? Vocês já viram? Eu nunca vi, eu só vi a capa disso daí, né? Mas eu nunca vi. Nunca vi. Ele é um ator fantástico, ele lá, ele na eu esqueci o nome do barco, mas ele dando de discurso final contra o Moby Dick lá, pô, é fantástico. Cara, isso aí eu quero ver. Eu até esqueci, eu tinha esquecido disso. Vou procurar pra baixar aí, meu, porque... Às vezes ele conseguiu o papel porque alguém viu pro meu contato. Ah, né? Certeza, né, cara? Eu acho que isso aí tá mais do que claro. Ó, outra coisa interessante que eu vi. Manja quando a primeira aparição do Zefram Cochrane no filme, ele tá bêbado saindo do boteco com a Lily. Vocês lembram, né? Tá caindo o torpedo. Sim. Lá dos Borgs, né? Aí a Lily fala, o que é aquilo no céu? Aí ele fala assim, ó, aquilo é a constelação de Leo, né? Leo. Cara, pelo que consta aí, essa constelação Leo é justamente onde fica localizado o Wolf 359, cara. O Wolf 359. Ah, que interessante. Cara, muito louco, né? Da hora essa referência. E outra coisa também que tem que ser lembrada aqui, cara, não poderia deixar de falar, é aquela citação barra paródia barra referência na Deep Space Nine do The Line Must Be Drawn Here, quando o Quark fala, né? The Line Has to Be Drawn Here, né? É uma citação, uma fala do Picard do primeiro contato, fudido, né? Que acaba... É aí que você vê que o negócio virou meio clássico. clássico já, né? Pra um personagem na outra série tá referenciando. Vocês lembram disso? Eu não lembro do Quark falando a fala, não, pra falar a verdade. Cara, eu lembro do Quark falando e não lembrava da cena do First Contact. Então, cara, essa cena, se eu não me engano, tá no What You Leave Behind. Eu acho que é no último episódio da Deep Space Nine. Porque é quando... Você lembra que o bar tá vazio? Eu acho que é na hora que eu não sei se o Rom já tinha... Tá, por causa que eles estão fazendo uma revolução e ele fala que eles vão continuar sendo Ferengi de verdade, né? É, porque vai ter todas aquelas mudanças, né? Dá direito pras mulheres e o caramba, quatro, né? Isso aí. É nessa hora, né, que o Quark tem a câmera vista de cima pra baixo, assim, né? Acho que é tipo a visão do Rom. O Rom olhando pro Quark e o Quark gritando, né? The line has to be drawn here! This far and no further! É um pouco diferente, né? Porque o Picard fala the line must be drawn e o Quark fala has to be, né? Mas, cara, ele fala na mesma entonação, cara. É uma referência clara, direta, assim, escancarada, né? Muito bom, né? Muito legal. É no episódio... Aliás, ó, eu vi aqui, não é no What You Leave Behind, não. É no episódio Dogs of War. Faz parte do arco final lá. O penúltimo, né? Penúltimo. Dogs of War é o penúltimo. É. Viu? Às vezes eu lembro o nome dos episódios, cara. Eu lembro que é esse que aparece a USS São Paulo, não é isso? É nesse especificamente, não lembro agora. O USS São Paulo chega um antes do What We Leave Behind. Juro por Deus que eu não vi no Memória Alpha. Olha aí, ó. Torelli, porra. Inclusive, já viram a placa ao vivo ou ainda não? Ao vivo? Fernando, isso não. Que você tá falando é só pra localizar o ouvinte, é porque num papo desses, aonde... Não, acho que foi a gente conversando em inbox, né? Que você falou, eu acho que eu não sabia disso não, cara. Tá, a placa da USS São Paulo tá em São Paulo. A placa da USS São Paulo está em São Paulo. Ela foi comprada num leilão pelo um fã chamado Sidney Tricarco, que é amigo meu. E diga-se de passagem, volta e meia, quando a gente lá no Star Trek faz convenção, ele leva. Caramba, cara, que legal, cara. É super legal, porque você pode, sabe, todos aqueles detalhezinhos, você pode ler lá os nomes, tipo, do design disso, design daquilo. Na verdade, eles colocam Comodoro Homewood, Almirante de Roddenberry, eles colocam esses nomes, é super legal. É, isso aí eu vi no Memory Alpha, tem uma foto detalhada, assim, da placa, né, com esses nomes, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, eu lembro que eu tinha lido não sei aonde que a USS São Paulo não é por causa de São Paulo exatamente, tem alguma outra referência histórica a São Paulo que não é Brasil, cara, você já ouviu falar disso? Eu escutei falar que era um barco, se eu não me engano, USS São Paulo, eu já escutei falar isso que não era, mas a gente aceitou como homenagem ao Brasil e dane-se, né? Mas olha só, cara, o USS São Paulo, se fosse um barco, e é normal os países, por vezes, batizarem seus navios com o nome de outras cidades em outros países. Existiram porta-aviões com o nome de Nova York. Sim, é normal. Então, se esse navio histórico, esse USS São Paulo, que com certeza era um navio americano, foi batizado em homenagem a São Paulo, a USS São Paulo é por tabela, que nem eu, cara, que meu nome é o nome do meu pai, é Fernando também. Mas o nome do meu pai era Fernando por causa do primeiro Torelli que chegou aqui no Brasil, se chamava Fernando, entendeu? Aí daí virou um nome de tradição. Então, assim, a referência é o cara que veio primeiro. Então, na minha cabeça, São Paulo é por causa de São Paulo. Melhor se fosse Rio de Janeiro. Ah, cara, posso falar uma coisa rapidinho? Só contar que no Star Trek Online todas as minhas naves também têm nome histórico. Então eu tenho uma Sodoma e Gomorra, eu tenho uma nave chamada Chico Diabo, que foi o cabo que matou o Solano Lopes. Eu tenho o Antônio Conselheiro e eu tenho a Emboaba. Antônio Conselheiro. Muito bom. Falando de nave de Star Trek Online relacionado com esse podcast aqui, a primeira vez que eu joguei, a única vez, né? Nunca mais eu joguei. A nave que eu criei é a USS Montana, em homenagem ao Primeiro Contato. Né? Justamente. Oh. Foda. Então é isso. É isso. Primeiro contato significa muito, né, cara? Pra Trek em geral, pra gente aqui. Então é muito legal. Foi muito legal conversar sobre isso. Hey, baby, jump over here when you do be do me. I wanna be there. Galera, só queria informar o ouvinte que a Roberta caiu, não tô conseguindo adicionar ela mais, acho que deu algum problema na conexão, alguma coisa, mas ainda bem que deu pra ela se expressar bem sobre o que ela gosta no filme, a opinião dela. Então acho que a gente já vai partindo agora pro encerramento do podcast mesmo, né, galera? Eu acho que é isso aí, eu vou me despedir de cada um de vocês, tá? Vocês aproveitem e deem seus recados sobre as coisas que vocês fazem pra galera seguir vocês, é isso aí. Em primeiro lugar, me despedir do Fernando Augusto. Fernando, valeu pela sua participação, cara, muito legal ter você aí novamente. É, e até a próxima. Um abração. Falou, cara. É, que é isso, velho. É, foi super legal. Adoro falar sobre Jornada das Estrelas. Perder 3, 4 horas da minha vida falando sobre isso é de mal pra mim. Certo? Por que eu posso falar? Gente, ó, tem um canal no YouTube que chama Nerd Tracker, que é, na verdade, o canal é do fã-clube Star Trekkers, mas eu que faço a parte tudo do canal, certo? Tá? Então, se der, eu sempre tento falar novidades da franquia, alguma coisa, então dá uma olhada lá no Nerd Tracker no YouTube. E eu, no momento, sou o presidente do fã-clube Star Trekkers. E então, eu tô fazendo algumas ações aí, por exemplo, a gente acabou de criar a divisão militar de jogos, onde a gente vai ter prova de patente, e a gente vai também jogar o joguinho chamado Artemis. Vocês já jogaram Artemis? Não, mas eu vi uns gameplays aí, parece interessante, hein, cara? É bem legal. Okay, é survival? É tipo, você pega 7 computadores, coloca em rede, cada computador vai ser um posto da nave. E aí a gente vai dar treinamento pro pessoal. Eu normalmente eu sou capitão, né? E a gente é um jogo mesmo. E você consegue jogar. Lá nos Estados Unidos tem briga de frota, porque você consegue colocar mais de uma nave. Então, tipo, se você tiver, tipo, sei lá, 50 computadores, a gente consegue colocar lá 3, 4 naves pra brigar. E cada uma com a sua tripulação. É, fala isso não, brother. Eu tenho que trabalhar, cara. Eu não posso entrar numa porra dessa. Mas é muito legal a gente tá fazendo. E eu também tô montando agora. Eu, pessoal do Star Trek, a gente tá montando um evento em conjunto com o Diário do Capitão e o Calendário Geek pra setembro. Né? Então a gente vai fazer um evento em cooperação. Aí vamos ver o que vai dar. Vai chamar TrekkerCon. Basicamente é isso que eu tô. Então dá uma olhada lá no grupo Star Trek, www.startrekkers12k.com.br, lá no nosso site, que eu tento colocar sempre as informações. Legal, Fernando, bacana, cara. Bom, e agora o outro Fernando, o Torelli. Torelli, dá o seu recado e, cara, muito obrigado pela sua participação, sempre muito divertido. É isso aí, cara, falou. Vão lá no meu site pra ver, cara, o Reguladores, que agora eu tô lutando pra se tornar um trabalho mensal. Eu tenho o meu Apoia-se, o quadrinho atual que eu tô trabalhando, tô conseguindo acabar ele no prazo que eu prometi no Apoia-se. Ainda que eu não tenha chegado à meta que eu estipulei pra o quadrinho mensal, eu tô fazendo o possível pra chegar até lá. E é isso, curtam lá, Reguladores, no Facebook. Legal, cara. Aí, obrigado pelo convite mais uma vez. É isso aí, pessoal. Valeu. Eu quero dar um recado aí pra todo mundo. Acompanhem o Sessão 31 nas redes sociais, então, que é o @secal31, no Twitter. No Facebook tem a página e o grupo, então vão lá. As discussões são muito bacanas e tal. Instagram, criei uma conta recentemente, então também tem o Sessão 31 no Instagram. Google Mais. Então é isso aí, pessoal. Outro recado também importante, comprem camisetas e canecas do Sessão 31. Tá à venda, aproveitem. E é isso aí. Obrigado a todos que estão ouvindo aí e... And you people, you're all astronauts on some kind of Star Trek.